Então, então, começando parte 3 da Herança Maldita. Então, o que que tá acontecendo até agora? Vocês estão lá na mansão, né? O George Constanza já atacou vocês. Não é. Foi morto. O Jason Butcher tá lá com vocês, ele foi atingido ou não? Não lembro direito. Foi atingido? Uhum. Foi atingido, né? Atingido. Foi atingido pelo Jorge, tá caído lá no chão. E ele diz que se vocês... vocês têm um mau jeito de sair lá da fazenda. Da fazenda Boucher. Porque... senão tá todo mundo condenado a virar lá as criaturas, né? Ele já falou o nome das criaturas? Ele já revelou alguma coisa? Acho que já. Já, a gente fala de Dolonac. Que é o servo de Dolonac, né? Uhum. Okay. Eles eram feitos lá no subsolo, tal, nos ninhos. Isso, tal. Isso. E ele falou que a única saída da fazenda seria pelos ninhos. Não, a gente ia tentar explodir os ninhos. Ah, vocês iam tentar explodir os ninhos. Dá pra gente conseguir sair por cima, porque os bichos daí então não atacam ele. Não lembro qual que é a sua estratégia, mas não ia ser nada. A gente tava querendo descer e explodir os ninhos. Isso. Ainda mais agora que ele tá bem. Ele tá ferido, né? Com um tiro, ele tomou um tiro. Homem-Aranha, vê aí. Ele tá bastante ferido. Vamos lá. E aí? Aí não daria pra você sair com eles, com ele, com o Jason Bausch. Né? Então, joia, vocês ainda estão no salão de entrada, né? Custou. No salão de entrada, o salão principal, assim. Vocês podem ir em direção a noroeste, assim, né? Que é onde tem o buraco causado pela explosão. Vários quartos até lá. Mas entrada do ninho lá. Então, por que a gente podia só sair correndo mesmo? A nordeste, né? A nordeste é. Como é que é? Porque largar os bichos lá? Cai dentro do jardim os monstros. Os monstros pegam a gente. Os monstros mata pegam. A gente. Tem vários monstros rondando a casa no momento. Entendeu? Já tá acontecendo, né? E o Jason tá bem ruim, ele não consegue andar sozinho, né? E com uma pessoa com o Jason conseguiria sair. Mas o Jason falou que o pai dele, que é a causa disso tudo, provavelmente não vai deixar ele ir embora assim, facilmente. Uhum. É isso mesmo. Então, se ele sair de lá, o pai dele provavelmente vai interferir pessoalmente, né? Então vamos descer. A gente vai ter que descer pro ninho, é isso? A gente vai descer pra explodir. A gente tem uma caixa de dinamite, né? A gente vai explodir primeiro e descer depois, né? Mas tem que estar lá pra explodir. Tentar jogar dinamite lá e jogar lá e deixar explodir tudo. Tem que colocar dinamite lá, ué. O mais perto possível. Entendi. Então fodeu, é isso. Então o que vocês vão fazer? Então deixa eu fazer um check-up de cada um pra ver quem tá fazendo o quê. Então, Molly, o que você tá fazendo? Não sei. Você tá cuidando do Jason? Eu tava cuidando dele. Né? Ele tomou um tiro aonde foi, vocês lembram? No braço, né? Então você fez uma atadura lá com a camisa. Uhum. E vamos ver se você fez uma atadura boa aí. Rola aí um. Deixa eu pegar o daquinho aqui. Fala aí, 2d6, soma, tem que dar mais de 10. Tem que somar o quê? Medicina? Pra ver socorro? Inteligência e medicina. Deu 17. Então, beleza, conseguiu estancar. Ele tá um pouco fraco, mas ele vai conseguir caminhar numa boa. Né? Ele, por causa desse tiro no braço, ele vai ficar tá enfraquecido. Então, se tiver alguma briga, porrada e tal, ele vai estar sempre a menos 2. Então, vocês ficam espertos com ele. Tá com os reflexos mais lentos, assim. E a Lana Del Rey, o que você tá fazendo, Lana? Onde que a gente tá? Porque a gente tava nesse quarto que tinha uns olhos de sangue. Depois a gente foi pra onde? Estava na sala, no hall de baixo. Exatamente. Esse anel que ela achou, serve pra alguma coisa? Só pra localizar, acho que Suzanne Richards faz alguma diferença na história? Suzanne Richards? Ela achou o anel. Da Suzanne Richards. Não, né? É uma... Você achou um anel de uma das pessoas que desapareceram antes. Né? Se você falar isso pro jornalista, talvez ele lembre. Porque ele andou investigando os casos lá. É, você lembra? Oi? Desculpa, eu tava tentando olhar aqui minhas anotações. Dessa Suzanne Richard aqui. Suzanne era uma das moças desaparecidas? É, uma das moças desaparecidas ao longo dos anos. Uhum. Tá? É, não é recente não. As recentes eram as... A Wanda. Recente é a Wanda. Né? Wanda Tori. Antes de ter a confusão, eu e o xerife, a gente tava, acho que era no escritório, a gente tinha aberto um cofre lá. Um cofre, aí tinha um livro lá dentro. Um livro, né? Só que a gente não conseguiu ler, acho que ele tava em outra língua. Ou não? Ou só não dava tempo de ler? Não, não deu tempo de ler. Ah, vocês não chegaram a abrir, porque vocês ficaram meio com medo do livro também. E teve de notar a hora. Isso, o livro é um tomo enorme assim, ó, desse tamanho, pesadão, extremamente antigo. Parece que tem assim uns 400 anos, né, pelo menos. Então, a gente vai voltar lá para ler o livro. E ele é dessa grossura assim, ó. Clássico. A gente vai ler tudo, tem que ser, sempre ser lido. Pelo em voz alta. Então, quando vocês estão lá, né, você mostra isso pra ele, você fala que é uma das pessoas que desapareceram lá, né, e chega o xerife com um livro enorme assim nas mãos. Então, eu acho que isso aqui pode dar alguma pista pra gente. Aí o... Algo me diz. Onde que você achou isso? Onde que você achou esse livro? Tava diz o Jason. Tava no escritório ali, lá. Dentro do cofre. Diz o Jason. Isso. Tava num cofre? Isso. Ei. Bem. Ei, beleza? Isso deve ser alguma coisa do... Deve ser alguma coisa do meu pai. Deve ser alguma coisa do Philip. Pois é. A gente pode descobrir alguma coisa daqui. Eu não vou. Uma das vítimas que eu tinha. Uma das vítimas que conseguiu escapar daqui, que eu entrei em contato, me disse que Felipe passava horas e horas nesse escritório, trancado. Entre uma sessão de tortura e outra com ela, ele ficava horas e horas nesse escritório. E então deve ser, devia estar usando esse livro, alguma coisa assim. Vou abrir o livro. Você abre o livro, tá tudo escrito em várias línguas assim. O livro tem rabiscos, desenhos, diagramas. Ele não tem índice, não tem prefácio, não tem nem números de página. É um livro escrito. É tipo e parece um que foi escrito por... Não, ele parece que foi escrito por várias pessoas ao longo de muito tempo. Certo? Mas quando você abre o livro, uma das páginas do livro cai assim no chão. Opa! Ok? Parece que ela tava meio solta lá dentro. Ela cai assim no chão. Vou pegar a página. Isso. Quando você lê, quando você olha essa página tem um desenho de uma criatura muito parecida com a que tem atacado vocês. Diz qual é o ponto fraco dela. Só que o livro tá todo numa língua estranha, assim. Não. Que você não reconhece. Você é um xerife do interior dos Estados Unidos, não tem a menor ideia que língua que é. Eu falei inglês, velho. Falei inglês muito bem. Você parece com coisas que você já viu na igreja. Mas eu não sabe nem o que que é. Pega o latim. Então, alguém sabe ler esse negócio aqui? Eu acho que pode ser muito, muito importante pra gente. Acho que não. Eu acho que tem o desenho dos monstros que a gente tá enfrentando. Não, eu tô falando que acho que ninguém vai saber ler isso aqui, não. O Peck com um patrono. Bolo de o quê? Aí o xerife olhou de novo pro papel. Tem que ser o quê? Inteligência? O desenho da criatura parece que tá meio diferente. E você começa a sentir uma vertigem, assim. Uma vertigem. Oh, crap. Sentindo, assim, uma dor de estômago muito forte, assim, uma vertigem e... Aquilo tá te fazendo mal, você olha ali de novo assim, parece que a figura tá meio que movendo no papel. Rola, faço o teste de sanidade. 2d6 mais inteligência. Tem que tirar 12. Ah não, a gente tá rolando com porcentagem, né? Faz um teste de sanidade. Não tirou já, não? Eu tô todo fodido, cara. Tem que ser menos, né? É. Tipo, errei por muito. Errou por muito? É, tirei 88 e tô com 45 de sanidade. 45. Mas esse é pouco, esse é um D6, deu 2 pontos de sanidade. Não. Ah, esse negócio tá me fazendo mal. Aí você vê que ele tá meio estranho, assim. Vocês vão perguntar pra ele? Deixa eu ver, eu tô mais acostumado com essas coisas. Deixa eu ver. Aí... Quando você olha, tá só o texto assim, não tem desenho nenhum. O desenho sumiu. Falou que viu o desenho aqui? Eu acho que eu vi, tava aí mexendo. Não, não tem desenho nenhum aqui, só tá enganado. Ele mexia. Não, inclusive, agora o xerife, quando você fecha o olho, você vê o desenho na sua mente, assim. Parece que gravou. Ai. Não consegue esquecer. Não tem mais nenhuma. Inclusive, eu não consigo ler isso aqui, não. Consigo nem reconhecer nada? O que tem rolado? Tem que rolar inteligência? Pra tentar ler? Não, tá, porque tá em latim. Se você não tiver latim, sabe. Pega que tem patronos. Ninguém tem latim. Incluindo, não sei ler, não. Vou passar umas páginas, assim, pra ver se tem mais alguma coisa. Hã? Vou passar umas páginas. Do outro lado tem mais escritos e tem um símbolo, assim, estranho. Tem um símbolo que é mais ou menos assim, ó. Ai, ai. É seu cérebro derretendo, é o símbolo. É assim, ó. É uma espiral com cinco listras pequenas em cima e uma grande embaixo. Tá? Não, só ele. Triste. Um símbolo, alguém já viu esse símbolo? Eu mostro pra todo mundo. Vocês conhecem esse símbolo? A gente tá vendo o símbolo, a gente não tá vendo nada. Vocês estão vendo o símbolo, Tom? Vocês que estão acostumados aí dentro dessa investigação. Aí você mostra pro xerife? Mostra pra todo mundo. Assim, vira o livro. Na hora que o xerife olha, esse símbolo? Na hora que o xerife olha, vem uma assim, não? Um conhecimento em você. Assim, certo? Isso. E um conhecimento intuitivo. Na hora que você vê essa marca, você vê... Você sente que essa marca indica os escolhidos... Os escolhidos de Golonak. Golonak. Isso. Isso significa o quê? Que quem foi escolhido vai ter uma marca dessa? Na testa? Interessante, ok, vamos. Não, aí você pegou na tela, aí ele fala, na mão. Na mão? Como na tela? Aí, olhar, né? Todo mundo olha a sua própria, né? Vamos lá. Todo mundo olha a mãozinha. Nada? Beleza. Todo mundo agora que vocês olham na mão, todo mundo rola um D6. Se sair 6, vocês me falam. Sim. Não saiu. Dois. Então, tá bom. É lógico. É de monstro. Beleza. Na hora que o Anderson olha pra tua mão, Anderson, tá lá o símbolo. É, a espiral fica aqui, as 5 listras ficam em cada um dos dedos. E a outra listra menor desce pra baixo. Bom, ok. Começa a gritar em uma questão. Aí rola a insanidade. Ô, a insanidade não era pra ser tipo mais? Não, é mais fácil. Fica mais difícil, quanto mais dois. É mais difícil de você perder. Quanto mais dois. Pois é, mais difícil de você perder. Então. Entendi. Então, você vai ficando mais fácil resistir o teste. Então você tem que tirar mais do que. Não, você tem que tirar pra baixo. Porque quanto mais você perde, mais pra baixo tem. mais número pra baixo. Você tem que sempre tirar abaixo da sua sanidade. É. Quanto menos sanidade, é mais difícil você tirar abaixo. É. Entendeu? É isso. É mais difícil você passar. Por exemplo, se a sua sanidade é 30%... Então, quanto menos sanidade, mais você perde sanidade. É isso mesmo. Não. Você vai ficando mais doido. Tudo bem. Quanto menos sanidade, mais difícil de você perder a sanidade. Então é o contrário. Então se é mais difícil de eu perder sanidade, é mais fácil de eu passar no teste de sanidade. Gente, isso, exatamente. Então, não, mas não é mais fácil de eu passar no teste de sanidade. Você tem que tirar acima, e não tirar abaixo. Acima da minha sanidade. É, você tem que tirar acima. Exatamente. Mas a gente sempre tava rolando abaixo. Eu passei, eu não perdi. Você rolou acima. Você rolou acima. Eu rolei acima. Ah, tá. Então, pronto, a gente rolou certo. Então, passei. Foi? Então, passei. Passou agora. Eu rolei acima da minha sanidade. Então é um ponto. Se você passou, é um ponto. Então é um ponto. E o seu é um ponto. Você passou. Vocês já estão meio doidão. Um ponto é importante na sua do campeonato. Desculpa, tá só com 45. Só que é o seguinte, vocês estão com quantos de sanidade? 45? 44 agora. 44. Então vocês já estão... Nossa, 69. Eu já 41. Eu perdi, já perdi 10. Pois é, abaixo de mais de 10. Pois é, abaixo de 50, as suas convicções morais e éticas e tudo já começam a ficar abaladas. Uhum. Então, numa hora que for... Ética. Desespero. Desespero. Então, as suas qualidades negativas, os seus personagens, já começam a aflorar. Ok? Então, se o xerife é rígido, conservador, violento, isso vai ficar cada vez mais à tona. É... Se o jornalista ele é manipulador, mentiroso e o diabo a quatro e busca salvar por conta própria, isso começa a ficar mais à tona. Nossa senhora! Eu tenho machado, tá? Você vai fazer o quê? Correr e se esconder? Com machado. Aí o Jason vira pra você, mas ele fala, você também tem uma marca dessa? Ele mostra assim. Ah. Tenho. Nunca tinha visto isso antes. Nossa, então meu pai parece que não está se contentando apenas comigo. Parece que o amigo de vocês também está sofrendo. Isso quer dizer que... Senhor, eu tenho certeza que tudo isso não é nada mais do que alucinações coletivas que estamos tendo por causa dos gases. Igual aquela criatura que acabou de derrubar a porta. Menos aquela criatura. Mas essa questão de marca, ou você viu um negócio que depois não estava lá... Por que todo mundo ia alucinar coletivamente que ele tem uma marca? Porque é assim que funciona, minha querida. Por isso que elas são coletivas, assim, um fala, todo mundo acredita, é assim que funciona. Ele achou que tinha um negócio no papel, de repente não tinha. Ele foi ver uma marca, de repente um NV na mão, entende? Não, então é como assim. Que eu falei, que como que eu soube que as marcas... Exatamente, alucinando. Não, mas ele falou o significado correto da marca, porque não, ele falou que ia estar na mão, a gente olhou pra mão. Não, mas assim o Jason funciona, confirmou a gente tá que o significado... É lógico que ele é louco, nós estamos todos sob influência de um gás alucinante. É, ele tomou um tiro. Não, ele está perfeitamente normal, já fiz teste de consciência. Eu com minha sanidade ainda lá em cima, eu consigo. Eu só quero saber de jogar racionalizar. Uma bomba. Racionalizar. É. Jogar uma dinamite lá naquele buraco e explodir esses monstros todos. Se eles fizerem minha marca sumir, eu tô quem vendo. Quem for uma ameaça pra gente? Ok, senhor xerife. Tudo bem, mas temos que ter em mente que nem tudo que estamos vendo pode ser verdade. Não sei. O que eu estou vendo tem 300, tem 200 toneladas de garras de 15 centímetros, eu vou acreditar. Tudo bem, senhor. Concordo que nós temos que sair daqui. Vamos lá. Vamos. O senhor vai na frente. Por favor. Primeiro, senhor. É lógico que eu vou na frente. Se vocês são capazes de seguir... Quando vocês estão indo para o lado nordeste da casa, saindo né, dessa sala, desse quarto, vocês passam na frente da L4 que é cheio de ossos e sangue, aí vocês escutam um grito. Vocês escutam um grito. E a formiguinha está em perigo. Agora já é. É um rato. Né? É uma criança. E vocês escutam esse grito, só que esse grito vem do outro lado. Grito vem do lado leste da casa. E o grito é, socorro, socorro! Socorro, eu sei que tem alguém aí, por favor! É um grito de mulher? Tô correndo. É um grito de mulher. Tô correndo. E a Lana Del Rey reconhece como sendo a voz da irmã dela, Amanda. Minha irmã! Ela sai correndo atrás da voz. Sai correndo atrás da voz? É. Beleza, você chega na sala, passa pelo lado, tem aquela porta no lado esquerdo acredito, da sala, né? Do lado leste da sala. Você abre essa porta, tem um corredor. Tô corredor correndo. Todo escuro. Tô correndo junto, viu? Tá correndo junto com ela? Sim. E esse som tá vindo, porque esse corredor, ele tem uma porta, do lado direito. E depois tem um outro corredor que segue do lado direito. Você entra nesse corredor do lado direito e tem uma porta fechada, que parece que alguém lá dentro está batendo muito forte. A porta de um quarto fechado e alguém lá dentro está batendo forte, tentando sair. E aí, vocês vão tentar derrubar a porta? É. Peidou, né? Tá aberto. Ou alguém peidou. Mas aí? Abriu a porta? Hã? Abriu a porta? Não, a porta não abriu. Não. O jornalista tem um machado. A porta tá trancada. Com licença, madame. Cadê o machado? Quem que tá com o machado aí? Aqui, ó. Toma aí, xerife. Então, vamos lá. Dá uma machadada na porta. Dá uma machadada na porta? Não, quem que vai bater na porta? Essa eu? Tá. Então manda brasa, faça um cheque aí de força. Nenhuma das duas. 2d6 mais força, se der 10. Você derrubou a porta, senão a porta é bem forte. 5, deu 9. A porta meio que abriu assim lá dentro. E a menina lá dentro começou a gritar: não, não quero morrer! Não! Tá tipo iluminado, né? Mas não! Não. Here comes Johnny! Só pra ver. Vamos respirar na palma. É, não, só pra ver o lado aqui. O xerife já tá ficando doido, né? Deu um. Oi, 5, 6, 7. Piorou. Menos forte. Não, dois na deu. Segunda, agora deu, na segunda deu. Oh my god! Deixa eu botar a marca de Glonak. Marca de Glonak. Não, faz de novo. Vai lá. Valeu. E todo mundo, você sempre cara de louco. Assim. Beleza. Aí, quando você entra lá dentro, você vê a Amanda. Amanda Del Rey, a irmã da Lana. E ela tá assim, com a roupa toda rasgada, assim. E morrendo de sangue, e com sangue, assim. Todo o corpo, vários ferimentos. Mas ela é muito bonita. Mas você vê ela com sangue por toda parte. E você tá segurando assim o machado, assim. E aí. Você não vê o que que acontece. Eu não tenho a marca. Você sente assim. Parece assim que ela merece receber esse machado. Você sente uma voz dentro de você. Rola aí um teste de inteligência. Não, é percepção, que é força de vontade. Opa. Rola percepção, 2d6 mais percepção. A gente dá mais 7. Não, deu muito mais, deu 14. Então, beleza, tá jóia. Aí passou aqui, ó. Deixou só um frio na espinha. Eu vou devolver o machado. Aí você passa pro Anderson. Beleza. E aí, Lana, você vê sua irmã. Ela vai lá correndo dar um abraço. Ah, você está viva. Vamos embora daqui. Lana, você tem que ir embora daqui, Lana. O que você veio fazer aqui? Ele vai acabar comigo. Acalme-se. Lana, acalme-se. Você não sabe? É um monstro. Ele é um monstro. Nós sabemos. Nós já vimos ele. Vocês viram? Já vimos um monstro. É apenas uma alucinação, está tudo bem, vamos embora. A gente vai escapar daqui todos juntos. Vocês viram o dono? O dono da fazenda, vocês viram? Não. Só os bichinhos dele. Veja o que ele fez comigo! Aí ele mostra assim a mão dela assim, e tá só com dois dedos, esses dois dedos assim arrancados. Ah! Sabe, Hannah tá meio histérica. Aí chega a Molly e a enfermeira. Você vê lá a menina espera, a histérica. Ajuda ela! Tá lá assim, ajuda, a Lana tá tentando segurar ela tá assim, não. A minha intimidação na casa do Natal. Piava, né? Por isso aí, é isso aí. Pode saber o que fazer aí. A Lana vai dar um berrão nela. 2d6. 2d6 mais carisma, soldado, mais intimidação, mais 4. Oi? 2d6 mais 4. Português tem, Funiquito. 8. Deu 8. Ela tá descontrolada, vou dar um mais 3 de descontrolado. Deu 7, 10. Você tentou gritar com ela, ela deu aquela paradinha, mas continuou, não, e ela tá tentando se desvencilhar. Então eu vou dar um tabefe. Quanto drama lá, eu vou lá, se eu um tabefe, conversar com ela. Quanto drama acontece, eu vou dar uma olhada no quarto, ver o que tem no quarto. Tá, ok. Resolve o primeiro drama aí. Eu tô lá vigiando o corredor. Então, massa. Você olha que aí no quarto, no chão, assim, tá tudo nojento, assim, tem fezes humanas, urina e tal. Era um quarto de dormir, mas que foi transformado numa espécie de jaula de cativeiro. Exatamente. Uma espécie de cativeiro. E você vê no canto, assim, tem várias bacias, assim, ó, com um líquido branco esverdeado, né, nessas bacias. Tem umas 4 bacias dessas, assim. Com um líquido branco esverdeado, assim, nas bacias. Consigo ver o que é? Você botou o dedo? Tem o kit e tal lá, vou tentar colher. Experimentar. Deixa eu ver que gostei. O cheiro tem um cheiro assim de leite azedo por vários dias, sabe? O cheiro é bem assim, vomitante. Junto com o cheiro de merda e de mijo. Exatamente. Que delícia. E você vê assim, quando você mexe um pouco sanitárias. Assim, sai assim, em cima tem uma espécie de quase meio que um iogurte fazendo, tá coalhado assim. E por baixo tá esse líquido, entendeu? Eu acho que é leite com xixi. Eu acho que é leite com cocô. Você quer fazer algum teste? Quero, assim? Mas o quê? Pelo cheiro, talvez dê também já pra identificar alguma coisa. Parece que é algum tipo de leite. Leite. É isso que é a sensação que você tem. Que mofo. Tá? Leite. Algum tipo de leite. Quando eu consegui acalmar ela, pergunta por que tem leite aqui no quarto. Tá, eu fui lá conversar com ela pra ver se eu acalmava ela. Aí ela olha assim, não me toque. Aí eu não encosto nela, conversa. Aí ela agarra a Lana. Lana, irmã, me tire daqui. Calma, nossa. Nós vamos sair daqui, vamos sair daqui. Essa é a... Ela vai te ajudar. É Molly. A mãe. Molly, a enfermeira. Nós temos que ir embora, vocês não entendem. Vamos embora, agora. Vamos. Aí você vê que ela tenta andar assim e de repente ela cai assim. Pergunta por que tem leite no quarto. O que aconteceu com você? O que é esse leite aqui no quarto? O velho tava me tentando fazer beber desse leite. Eu resisti por muito tempo, mas tô muito fraca. A mão dela tem alguma coisa? A mão dela tem alguma coisa. Tem dois dedos faltando. Além dos dedos faltando. Né? Além dos dedos faltando, você olha assim, ó. Você vê que a mão dela tem uma. Tem a marca também. Deve ser isso aí que transforma. Mandei os dois dedos. A outra mão. A outra mão. Tá inteira. Todos os dedos. Tem todos. Ele me tentou fazer beber esse leite aí. Ele tava tentando fazer com que eu ficasse com muita fome e desesperada pra chegar a tomar isso. Mas isso é horrível. Eu vi quando uma das criaturas dele secretou esse leite através das bocas das mãos. É tipo um vomitão de... vomitão de monstro. E eu vi... Agora, por algum motivo, ele não forçou que eu bebesse esse líquido. Pois tinha um senhor aqui, nessa mesma jaula, alguns dias atrás, e o velho, junto com alguns de seus monstros, seguraram esse senhor e forçaram ele a beber esse leite. Você não foi forçada? E aí eu vi a cabeça deles murchando e secando e até cair, pá, no chão. Ai, foi horrível! Aí ela desmaia. Não. Ela desmaia só com as lembranças. Traz um leitinho pra gente. Né? Ou ela descreve, antes dela desmaiar, ela descreve esse senhor e você tem certeza que é o seu marido. Não, ele era o velho, eu não tenho certeza. Então, o senhor. Então ele virou é o processo de virar uma criatura daquela. Isso. Aí a Amanda desmaiou assim no chão que ela tá. Ela tá com, que você vê que ela tá meio insana e ela tá completamente desnutrida. Né? Falando nisso, já passou várias horas, né? E vocês não beberam água nem nada. Leite? Nada. Isso já tá água. Verdinho, ó. Mas já passou, vocês já estão lá na casa há um tempão. Não é Daxan. Não, mas vocês já estão sentindo fraquezas, não trouxe fome e tudo. Não, gente, passou 4 horas. um biscoito, um negócio assim. É. Ninguém buscou na escola. Mas ninguém bebeu água. É. Água? Não bebeu mais água. Mas vocês saíram correndo pra cima e pra baixo. Por que você tava andando de água? Tomar água da torneira, lá no banheiro. E aí? Então, nós temos que tirar ela daqui antes de explodir esse lugar. Sair. Quem vai carregar a Amanda? Ela é bem magrinha, assim. Ela tem uns 20 anos, loura, bonitona. Ah, lá, um dos três. Né? Aqui, ela é uma versão bonita e menos tão acabada quanto a da Lana Del Rey. Força 2 dá pra carregar ela? Hã? Força 2 dá pra carregar. Dá. Ela é levinha. Tinha que dar, senão. Ela tem uns 50 quilos. Tem mais que tudo magrelo, filho. Não, porque fosse uma de humano normal, entendeu? Dois de cara. Os dois é humano normal. Parrudo. Não, parrudo não, informe. três, quatro e cinco é que são atletas, nível de atleta. Não, cinco é levantador de peso. É, levantador de peso. E aí, o que vocês vão? Pega a moça aí e vamos lá. Yes. Vamos lá. A gente vai embora. Então vocês saíram aqui. Tem mais algum quarto aí? Tem um corredor que sobe pro Tramate. E tem um corredor que segue. Presa aí. Eu quero saber se também tem uma gente presa. Vamos zerar a dungeon. Você vai seguir a esquerda ou seguir norte? Seguir a esquerda ou seguir norte? Onde tem mais quartos. Seguir a leste. Então, na direção onde estão os outros quartos. A norte tem uma... Ó. Tchau. A norte tem um corredor, é um corredor comprido, e tem, vocês veem que esse corredor dá para outros corredores, e tem uma porta à esquerda lá na frente. Se vocês seguirem a leste, tem mais duas portas, uma de direita e outra na esquerda, mais dois quartos. Então a leste quer ir na porta da direita. Né? A leste e ir na porta da direita, e ok. Vou abrir. 29. Alright. Você vai abrir? Vou. Beleza, quando você abre, pula daí de dentro, era uma jaula que tava com uma das vítimas dele se transformando em um servo de Igolonak. Tá nada ouvindo antes. O servo de Igolonak pula em cima de você. Ele nunca teve uma dungeon antes. Pula em cima de você, deixa eu ver se vai ter surpresa. Eu vou rolar o ataque dele contra a sua percepção. Servo de Golonak. Servo de Golonak. Então é mais 6. Ah, deu. Deu a surpresa. Porque deu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 15. Rola a sua percepção pra ver se ele te pega de surpresa. Vai aqui. Ó. 14. Nossa, quase. Deu quase. Então, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Ele conseguiu te agarrar. Mas ele te agarra com um dos braços dele e com o outro braço que tem a mão, ele tenta morder seu rosto. Como você tirou 14, a mão dele chegou perto do seu nariz e fez assim. Pegou assim quase. Aí nessa hora entra a galera, vamos fazer só uma iniciativa pra ver. Mole. Mole. Iniciativa. Mas ele é fraquinho, né? Não tava se transformando ainda. Eu não tava tenho iniciativa. Como calcular a iniciativa? Iniciativa é destreza. 2d6 mais destreza. Deu quanto? 15. Xerife. 9. Mole. Mole 15. Lana Del Rey. 12. E repórter, o James. 7. Tá carregando a moça, gente. Tem Dick Dawson aí também. Dick. Que não faz nada, mas 13. A 13. Grande família. Não, vocês vão ter que cair de pau nesse monstro aí. Tá? Isso é um quarto, então tem cadeiras, tem uma mesa assim no canto, tem um espelho na janela. Tem até restos de um daqueles telefones de corda, assim, ok? Se vocês quiserem arrumar alguma arma improvisada aí no meio do caos. Aí tá vendo. Deixa eu rolar do bicho. Deixa eu rolar. 2d6 mais 5. Deu 8 mais 5. 8 mais 10, 11, 13, né? Não dá. Aí o bicho é o seguinte, a situação é assim. Vocês entram no quarto e no centro do quarto tá essa criatura, um dos servos de Golonak, uma criatura meio gorda, obesa, ainda com os restos da roupa dele, agarrando o xerife e tentando fazer com que a mão dele coma o rosto do xerife. E ele tá assim, se debatendo junto com o xerife no meio do quarto. Vocês chegam e vão cercando a criatura, né? Mole, o que, que você vai fazer? Não, peraí, a criatura agarrou o xerife. Agarrou. Então, sei lá, vou pegar uma pedaço de pau e vou tentar bater, né? Não tem uns negócios caído? Beleza, tem uma cadeira no chão, assim, meio, você vai arrancar um dos pés da cadeira, assim, e bater no cara. Então pegar a cadeira inteira, né? Eu vou arrancar o um pedaço da cadeira. Então você vai pegar a cadeira inteira e bater no cara. Então, massa. Beleza, rola aí. Mãe, como é que eu vou arrancar o um pedaço da cadeira? Então rola força. 2d6 mais força. Eu vou dar mais 2 da cadeira. 8. Mais 2? 10. Tá. E aí, contra o bicho. Como o bicho tá mexendo muito, vai ser meio difícil de acertar ele, tá? Porque ele tá... Os dois estão se degatando, então você fica com a cadeira assim, tipo em filme, assim, ó. Entendeu? Você tá tomando cuidado pra não acertar na cabeça do xerife, né? É o Inter, né? Que você fica em volta do bicho. Tá? Então eu vou rolar só a defesa dele, que é 2d6 mais a destreza dele. Deu 7 mais 5, deu 12. O seu deu? 10. Você tentou acertar ele assim, ele vira pro lado assim, quase acerta a cabeça do xerife. Não me ajudem! Me ajudem! Agora é o inimigo. O inimigo vai tentar, ele vai tentar botar a mão dele na sua cara pra arrancar um pedaço. Você pode resistir segurando a mão dele, livrando as suas mãos pra segurar a mão dele e tentar segurar. Uhum. Tá? Essa seria a sua ação de defesa. Entendi. Ok? Então aqui, ó, vou fazer o ataque, tá? Um ataque dele. Ih, tirei baixo. Tirei 3 mais 6 deu 9. Rola 2d6 mais sua força. Fazer a defesa. Pode ser destreza, não? Pode ser esquiva, não? Não. Posso usar esquiva pra tentar destreza? Ah, você vai tentar esquivar com a cabeça? Tudo bem, aí é destreza. Se você tentar segurar a mão dele, é esquiva. É força. Essas são as vantagens do mais 2 da 6. Deu 8. 8? É. Deu seu? Meu deu 9. Ah. Ah, mordeu e arrancou um pedaço do rosto do xerife. Ok? Vou dar o dano. Nossa senhora. Deu 8 de dano. Não. Esse foi violento. Caralho. Acho que o xerife perdeu metade do rosto, assim, ó. E foi os músculos da face toda. Ah, doeu demais. O xerife agora tá que nem Jonah Rex. Tá com a parte do dente aparecendo, assim. Nossa senhora! Assim, a gente perde sanidade. Pra carreira, olha, ó, quem tem mais de 50% de sanidade, faz um teste de sanidade agora. Porque é uma visão meio gasta ali, né? Meio horrenda. É, tirou bando full. Deu alguém ter o rosto arrancado. Sobrei. Pega um D10. Sobrei também. É, 2D10. Tem que ser abaixo. Abaixo ou acima? Abaixo? Não, acima. Não, é porque é abaixo e é pra lá. Ó, 94. Aqui. Tirou, ó. Nossa, a Lana é duronga. Tá esquivando a sanidade. Quem sobrou, perde um ponto de sanidade. E quem não sobrou? Hã? Perde nada. É? Quem não sobrou, perde nada. Tá. Você é durona. Yes. Eu já vi muitas coisas piores. Na guerra da indústria têxtil. Na guerra da indústria têxtil. É, então massa. Dick Dawson. Aí não, tá aquela sangueira. Vou tentar dar uma paulada no bicho. Tentar pegar um pedaço de qualquer coisa e dar uma paulada no bicho. Não, pega um pedaço do quê? Da cadeira que ela quebrou no chão. Ah, tá, isso. Já tá. Pegou, você vai tentar socar ou chuchar? Não, socar. Socar? Dá uma bater paulada. Assim. Paulada. Então vai lá, mais 2 por causa do troço. Se você acertar. 7. Deu 7. É, o bicho beleza, o bicho. Não, mas o bicho já deu uma esquiva. Entendi. Ele já deu uma esquiva nessa rodada. Agora ele não tem mais. Entendi. Então aí você acertou, polada. Levou uma polada. Como é que tá dando de uma cadeira? É um D6 mais força. 2. Mais força? Eu tenho 1 de força, tirei 1 no dado. A força de um humano normal. Que bonitinho. Não, agora você. Não, beleza. Agora você ri. Ele tá com 8, hein? Ele tá com 8. Ele cutucou o bicho com a cadeira. Tá achando que a aventura vai acabar agora. Lá, Alana. Alana vai pular nas costas do bicho e vai ficar dando soquinhos. Como assim? No soco. Socialite vai pular em cima do bicho. Ué, vai. Ela bateu no. Ela não tava lá, não. Vai lá, manda abraço. A guerra. Vamos dar uma guerra. 2D6. A guerra é a guerra da indústria têxtil é muito, muito mais sangrenta. 2D6 mais destreza. Ó, pulou. Deu 10. Garrou, caiu em cima do bicho. Tá nas costas do bicho, na parte de trás. Agora é um D6. Inclusive o sangue do xerife tá caindo em cima de você, espirrando assim. Do rosto do xerife. Não vai. 5 de dano, ó. 5 de dano? É, 4 mais 1, né? É, exatamente. Não, é. O que você tá pensando? É um D3, então você tirou 2. Por que 3? É porque o soco é 1D3 mais que uma paulada, né? Menos que uma paulada. É 1D3 mais força. Então deu 2, sua força é 1, 3 de dano. Vai, tá bom demais, né? Deu mais que o outro. Tá indo. Tá com 5, ele tá lá. Tá lá, caindo. Tá? Você bateu nele assim, você sentiu que alguma coisa, algum osso dentro dele cedeu, assim. Seu punho tá doendo pra caramba. Assim, isso aqui tem mais anéis. Vários anéis. E a sua mão vai ficar doendo uma semana inteira e roxa. Depois desse soco. Xerife Wayne. O xerife tá assim. Tá bacana, né? Isso aí. Xerife vai dar chute no saco. Chute no saco? É, bicho tá segurando o bicho, vai dar chute no saco mesmo. O bicho tem saco. Vai ser chutado. Morra, já deveria ter. Não, o xerife não tem, né? Xerife tem briga. Virou uma gosma assim. Xerife tem bate no saco e faz assim. Squish! Iu! Lá embaixo, assim. Se eu tivesse chutado um balão meio cheio de água. Então, é joelhado no estômago. Joelhado no estômago, então. Manda abraço. O estômago te morre de volta. Deu. A perícia, a gente soma habilidade e perícia, né? E habilidade briga, mais força. Não, atributo é força ou destreza, pro estilo de mais chute, briga. Mais briga. É, acho que é um chute de força mesmo. Tá. E tá muito perto, né? Isso. E briga, então deu 15. 15? É. Beleza, pegou. Olha o cabelo que eu rolo. Aí você vai rolar, vai ser. É um D4. Então você faz o seguinte: você rola um D6, você ignora 5 e 6. É, você rola um D4 mesmo. Ah, não, porque é só D6, ok. É D6. Não, então, não, é um D6, seria um D6 menos 2. Menos 2, é isso mesmo. Mais força. Mais força. É. Bom, D6 menos 2, minha força é 2, ou deu 4 de dano. 4 de dano, beleza. Ó! Essa porrada foi muito forte e parece que afundou o plexo do bicho. Yeah. Então ele cai no chão assim e já fica meio que agonizando e larga o xerife. O xerife cai no outro lado com uma dor lacinante, horrenda no rosto. Rola, vamos ver se ele vai aguentar essa dor. Nossa, rola a constituição. Rola 2D6 na construção, tem que tirar 10. Se não tirar 10, você meio que desmaia da dor, assim. Ih, deu. 11, não, ele é pau-pereira. 11, 12, 13, 14. Então você tá só com muita dor, berrando, mas tá aí perto. Só que a criatura ainda está viva e tá se arrastando pro xerife, sentindo um cheiro de sangue. Nossa. Que é muito bom pra ela. Quem que é agora? Agora é o James Bolson. Chuta lá o bicho. Oi? Você que faz os gols de misericórdia. Eu tô segurando a moça aqui. Nossa, é tá segurando a moça. Quem é o próximo? Tá segurando a moça. O próximo é a Mole. Vai, Mole. Vai, sei lá, que deu um pedaço da cabeça. Não, eu tô segurando a moça. Eu achei que alguém ia pegar o machado. Além disso, ele escutou isso agora. Eu vou deixar a moça, guardou o machado. Ah, não, calma. Aí você tá segurando a moça assim, você olha pra moça. Deixa eu rolar um carisma da mulher. Ela tem carisma 3. Deu 6. Fala a sua inteligência. Vê se você ficou apaixonado. Não, 2D6. 2D6. Eu dei não. É um D20. 6. 6? 7. Ah, não. Você achou ela bem atraente, ela mas. Interessante. Eu achei que ia dar aquele momento romance, assim, mas não deu. Então você botou ela no chão. E aí você pega o machado. Tá? Mas aí é essa que é a sua ação. Vai lá, Mole. Então eu pego o um pedaço da cadeira. Vou bater lá nele. E daqui a pouquinho. Você vê que a criatura tá se arrastando em direção ao xerife. O xerife tá assim, se arrastando pra fora. Aquela coisa meio estranha falando lá. Aí você vai lá e vai empalar a criatura? É. Pulando assim. Ah! É, precisa pular. Bem supernatural. Bem supernatural. Então, ok. Rola aí o seu ataque aí. 2d6 é... mais destreza. Destreza. Tem que tirar mais que 10 pra acertar. Aí vai. É. 7 mais 4. 11. Beleza, você cai. Ah. Enfia o troço na criatura e a criatura. Ah. E morre assim no chão. Aí agora eu vou lá ver o moço lá, ver se eu consigo, sei lá, enfaixar ele igual a mim. Ah, quer dizer, eu corri e dou uma machadada no bicho, né? Beleza? Aí você vai usar pano de quê? Da camisa dele, ué. Da camisa dele. Nossa senhora. Uai, então onde que eu vou tirar pano? Ah, tem cortina. Ah, cortina. Eu entendo. Suja. Cortina. Uhum. Essa cortina parece ser boa. Suja. Que não é que ela tá suja? Vai dar uma infecção, tô vendo aqui. Material antisséptico, uhum. Gente, eu acho que eu tenho no kit de análises químicas, uhum. Deve ter tipo, uma gás, alguma coisa. Você tem. Esparadrapo. Não, eu peguei. Eu tenho esparadrapo. Eu tinha um kit de primeiro socorro, gente. Eu peguei o kit. Você tem ouvido assim? Tem álcool pra gente desinfetar a cara dele. 500 ml de acetona. Dele. Eu tenho álcool. Vou jogar na cara dele. Tem álcool pra desinfetar a cara dele. Esse jogo é bom demais, gente. Vem cá que a gente vai pôr. Não, mas aqui, ele só tá um pouco suado. Tá bom. Não, eu trouxe um kit de primeiro socorro do hospital, gente. Passou no hospital, eu levei um kit de primeiro socorro, lembra? É legal que você ficou carregando isso pra todo lado. Fiquei. Porque é uma mochilinha. É uma mochilinha. É lógico. vamos ver se mas você... Mas foi com isso que eu ajudei os outros que estavam lá com o ferimento a bala, assim, lá, porque eu fui pra mas lá querendo salvar. Vamos ver se você não esqueceu isso lá na sala. É uma mochilinha! Só rola um D6, se é sair um, você esqueceu, sai um. Na guerra, povo. Claro, lógico. O inspetor sanitário, eu sei que ele tava, porque ele levou lá na loja. Não é inelargado, é inelargado. Tá comigo o tempo todo. Tá lá, deixou lá na sala. Você faz assim, ai, tá lá na sala. Tá. Você pode ir na sala. Eu vou na sala, então. Beleza. Enquanto isso, eu limpo com álcool aqui. Não vai passar nada nele. Formal, sem formal. Enquanto vocês estão lá, a Molly foi sozinha pra sala. Não, finalmente você saiu. Aí, a Molly. Você largou a Amanda lá. A Amanda tá lá, sentada. Acho que você tá olhando a mulher. Ele não tá apaixonado com a mulher. Mas tá quase, não, tá quase. Ele tá quase apaixonado. Daqui a mais minutos. Mas vou lá, que ninguém foi cavaleiro suficiente pra acompanhar a senhora. Eu tenho que fazer tudo aqui. Eu tenho que matar o monstro, cuidar dos espíritos. Tô indo com a senhora, tá bom? Herói de guerra, pra isso mesmo. É, eu não fui pra guerra. Você dá licença? Mas tô carregando machado, vamos lá. Então tá. Quando você chega na sala... Ela tá tremendo. O Jason Boucher não está mais lá. Eu tinha ficado lá? Tinha ficado lá. Ninguém lembrou dele. Ai. Ninguém carregou ele. Eu tinha pensado nisso, mas eu falei, não vou ter, não tá, né? É, então. Uai. Você vê assim umas gotas de sangue no chão, assim. É, parece do ferimento do braço dele. Parece que abriu. Você vê umas gotas de sangue no chão indo pra noroeste e na mansão. Isso foi antes. Não, eu vou pegar meu kit e vou voltar pra cuidar do xerife. Beleza. Quando a Molly chega, ela dá péssimas notícias pra vocês. O xerife morreu. Não. Ah, eu chego. Você é a mole. Você é a mole. É quem falou mole, apontou pra ele. É, porque eu faço as maletas a mole. É, aí... Não, aí, você trouxe a maleta? Trouxe, falei, não vou perseguir o cara, peguei a maleta e fui lá cuidar do cara. A maleta agora é inelargável, ela está comigo o tempo todo. Tá gravado? Tá amarrado. A maleta está comigo o tempo todo. Amarrado em nome de Jesus. Amarrado. Agora. É, tá. Tem a possibilidade do cara esquecer a arma dele, nada, não. Na maleta tem. Porque a arma tem um coldre, tá sabe? Gente, a mídia, o negócio é uma mochilinha, é uma bolsinha. Tem é uma alça que eu ponho e nunca mais sai. Pronto, é aí. Alça. E aí? Alça? Que alça que é essa que o agente sanitário usa? Pasta com alça? Pasta, gente, é uma pasta. Ah, de hipster. Não, é de hipster. Não, é de hipster. Mas o de primeiro socorro também é de hipster, gente. Não é pastinha assim. É lógico. Ok. Hipster 1928. Muito mais hipster do que qualquer outro hipster na vida. Eu acho que eu só atravessei pelo cinto. Tá bom. Mas aí, então. Aí eu fui lá e fui coitado. Nossa, cuidado, o cara tá lá perdendo sangue, é doidado. Então, aí, e aí eu contei pra eles que o cara sumiu, que tinha o sangue lá e tal. Parece que ele foi pra comida. Pronto. É. Já tem morfina aí? Deve, não sei. Deu quanto? Como não? 10. Se não tiver, volta pra casa. É só isso. Se não tiver, você volta pra casa. É medicina ou medicina com destreza? Medicina com destreza. Não, você tá fazendo o negócio na inteligência e na medicina. Por que inteligência? Seus conhecimentos técnicos. Ah, mas você quer tentar estancar, aí seria destreza, né? É. Destreza mais medicina. Deu quanto? 8 mais 6. 14. 14? 14 é muito bom. Conseguiu dar aquela mega estancada, mas ele perdeu muito sangue. Vamos ver se ele vai desmaiar e entrar em choque, sei lá das quantas. Tem um choque quando você perde muito sangue. Tem. Então rola aí a sua constituição. Tem que tirar 10, Choque hipster. Tirei 11. 11? 11. Beleza. Arrudo. Também em pé. Criado. Só que a dor é desgraçada de tamanho. Ele não vai conseguir nem andar por causa dessa dor, porque tá muito forte. Mas tem então, coisa. Tem que tacar a morfina dele. Não, morfina não. Vou dar alguma coisa melhor, menos. Porque senão ele vai ficar babando, gente. Não, ele só tem morfina. Não. Morfina que passa dor. Sim, cara, mas aí ele vai morrer. Não vai morrer. Vai ficar. Vai não. Vai passar a dor, ele vai ficar calmo, ele vai conseguir andar. Vai ficar babando. Não, vai ficar babando tipo se não tivesse nada. Aí se bola a morfina, ele fica babando. Mas ele tá tipo... A adrenalina tá lá no talo, sabe? Então tá, então pronto. É porque filme de guerra os caras tá com morfina o tempo todo. Então pronto, tá com morfina. Vamos ver quantas morfinas você tem, porque eu acho que vai precisar abrir mais. Ai, Jesus. Não pra ele, mas pra frente. Pro resto. Rola um D6 aí e vê quantas morfinas ele tem. Mais dois, né? Beba. Seis. Usou um, tem 5. A gente pode ir no banheiro ver se tem mais morfina lá. Aham, tem. Toda casa tem morfina. Tipo casodina. Agora, pior que nessa época os ricaços tinham morfina da idade. Tinha muita gente que era viciada. Então, é capaz de achar em pílula, pelo menos. E cocaína também, que era remédio. Pra dar uma levantada. Tira dor também. Não, não vou sozinha procurar morfina e cocaína. Então, massa. Aí passou assim uns 20 minutos, vocês lá andando pro lado pro outro sem saber o que vai fazer. Eu tinha comentado que o. A Amanda fica falando assim: vamos todos morrer, pra deixar todo mundo relaxado. Pra melhorar o clima. E aí? Mas vamos tentar achar o moleque sumiu, ué. Vamos achar o moleque sumiu, ninguém fica pra trás. Então vamos lá, a gente volta pra sala e segue o rastro do sangue. Cada vez mais nuts. Ninguém fica pra trás, vamos salvar todo mundo. Como é que é? Não tô entendendo você com essa atadura na boca. Nossa, não, assim. Ele tá todo sem lábio. Ele vai e vai cair o sangue. Você tem que ficar caladinho, porque senão vai sair sangue. Não quero saber. Vou matar todos os outros. Desenha um símbolo. Mas agora é o seguinte, você falou pra ele que que ficou muito feio o ferimento? Não. Falei com ele quando ele chegar no hospital ele vai ficar tudo bem. Porque aí assim, eu falei que tinha um espelho no cabo. Não tem, falou merda de uma. Ela não cobriu com a cortina. Você cobriu com a cortina? Cobriu. Vamos ver se você cobriu antes dele ver. Tá. Não, olha sua percepção. Ele tá tudo enrolando, como é que ele vai ver alguma coisa? Vai ver não, é porque você tá fazendo assim. Já fiz. E ele vê, ele faz assim. Passou, Deus, já fiz, Deus, passou, já era. Só pra dar um estresse. Eu perguntei depois pra ela como que tinha ficado. Então, e eu dei a resposta padrão. Eu dei a resposta padrão pra ele de que eu dou pros povos de guerra. Você vai ficar bem, não se preocupe. Mas se chegar no hospital, você vai ficar bem. Pronto, acabou. Sem espelho lá fora, né? Então rola só descer, só ver se você cobriu esse espelho direito. Dois? É três. Dois descer mais três. Ai. 13. Yes. Você vê que na hora que de repente você vê ela correndo. O espelho caiu e quebrou. Ups. Caiu, quebrou e abriu aquele monte de espelho. Ok. Então, aí se vocês saem do quarto, chegam lá na sala de estar e o Jason Boucher não está mais lá. Tem apenas um rastro de sangue no chão levando para o lado assim, noroeste da mansão, né? Nordeste da mansão. Jason! Tô com um pedaço de pau ainda. Isso. Você vê que quando vocês chegam quando vocês vão andando assim, nas janelas que estão fechadas, vários monstros começam a aparecer e a bater. Vários servos de Golonax começam a aparecer e a bater. Onde? Parece que eles estão excitados com o cheiro de sangue que tá vindo do xerife. Quando eles estiverem dentro, tudo bem. Eles não conseguem entrar, né, de lá de fora pra cá. As mãos com bocas dele, eles botam assim nos vidros, assim, as línguas aparecem, fica assim, lambendo. Estão olhando pra frente, ó. Vocês estão olhando pra frente. Beleza. Agora já é, cara, tipo, meia-noite. Tá. E a gente voltou pra ir seguir o rastro do sangue, de manhã, né? Ok, eles vão, a gente vai embora. Não é que aí, a gente tá assim. É um jeito também de sobreviver. E a gente sobreviveu. Quando vocês entram no corredor, vocês escutam um barulho vindo lá da sala de estar. E é o barulho de... Deixa a mão aqui assim também. Uma porta se abrindo. Peidinho molhado, esse aqui é o barulho. Você baixou o som errado. Você baixou o som errado. Aí, não, foi doido, na porta. Foi legal. Quem será? Aê. Quem fez isso? Quem soltou esse peito? Tá com a mão na época. Quem tá olhando pra mão? Aí vocês escutam a porta se abrindo e os sons de garras e pegadas entrando pra dentro. Ai, cara. Da casa. O quê? Quem tá por último? Som de garras? Pra dentro da casa? Garras e pegadas. Parece que alguém abriu a porta e os sacaneava. Os monstros estão entrando dentro da casa. E vocês veem que eles entrando assim, andando bem rápido. Mas quem tá por último? Eles não podiam entrar na casa? Não podiam, não podiam. Agora eles podem. Por que tá com dono? É verdade, eles podiam se o cara tivesse junto, tinha um negócio assim mesmo. Quem tá por último? Quem tá por último? Eu tô por último. Quando você olha pra trás assim, você vê no final do corredor já as criaturas começando a correr em direção a vocês. Tem bicho. A gente tá no andar de cima ou no andar de baixo? Vocês estão no primeiro andar. Vamos subir pra cima, tentar quebrar a escada, sei lá. Ou vocês querem ir correndo em direção aonde causou a explosão, entendeu? Que é onde estava o caminho que o Jason fez. Ah, então vamos pra lá. Então vamos pra lá. Que é uma área que vocês chegam no corredor mais pra frente, você vê que os quartos são todos destruídos, assim, né? E parte do teto aparecendo. Vamos pra lá. Corre, todo mundo correndo. Então vocês começam a correr até lá. Correndo. Até que vocês chegam nesse lugar, são vários quartos, assim, tem um buraco enorme. Que dá lá pro porão da casa, tá? Esse buraco enorme dá pro porão. A explosão aconteceu nesse quarto, derrubou todos os quartos e e agora o primeiro andar explodido, dá para ver o porão lá embaixo, ok? Deixa eu só checar aqui. Tá. Eu sei qual que é a questão. Não, ele estava carregando. Tá. Exatamente. Estava pensando nisso. Então tem essa. Dá pra esse porão. No porão, vocês veem que tem um buraco, tem um monte de caixas ainda de dinamite, tem umas quatro caixas de dinamite assim. Tá tudo preto, né? Por algum milagre, as caixas de magia não estouraram na explosão do primeiro andar. E vocês veem que parte da parede do porão está derrubada. E onde havia uma espécie de pintura, uma pintura antiga, uma pintura da família Boucher, a pintura está destruída e aparece uma espécie de um buraco com uma escada de pedra, assim, descendo. Então parece que isso que aconteceu. O marido da Molly explodiu o primeiro andar, a explosão fez com que derrubasse parte da parede do porão, abriu o espaço e as criaturas saíram de lá e pegaram o carro. Né? Copoi. Então, tá conseguindo ver o porão. Só que é o seguinte, para vocês descerem do porão... Lá embaixo ainda tem quatro caixas de dinamite. É. E um buraco que abriu na parede com a explosão. Isso. Que dá para uma escada que desce um túnel. Assim. Não é, é o caminho. Aí, mas só que pra vocês descer porão, vocês vão ter que pular mais ou menos em torno de uns 6 metros. Tá? Que é de altura daí pro porão. Uau! Ou então vocês vão ter que fuçar dentro da casa pra achar a escada que desce lá pro porão. Não, não vai, entendeu? Dar, os bichos estão lá fora. Vai dar tempo. Não tem uma espécie de cortina aí pra fazer uma corda? É. Tem. Tem umas cortinas no outro canto do. Vocês têm que contornar o buraco. No outro canto tem umas cortinas que estão mais ou menos queimadas, assim, mas que dá pra vocês chegarem e tirarem. Mas pra diminuir os 6 metros, sacou? Uhum. Dá. As cortinas têm em torno de 2 metros de comprimento, né? Então eu vou lá. Vou lá. Agora é o seguinte, pra ir lá, vocês têm que contornar o buraco, né? É... Tem espaço pra andar? Exatamente, aí que é o lance pra dar o estresse. Então, é, tem pouco, tá, não basta narrar, não, você não contorna o buraco, cuidado, não. Aqui tá as cortinas, e aqui vocês chegaram do lado de cá, então vocês têm que contornar o buraco, pegar as cortinas aqui, lá embaixo tá o porão, e as criaturas estão vindo aqui. Ele é de fechar, tem porta? Não, é só corredor, né? Aqui, ó, tá? Não, aqui é tudo corredor, aqui tá tudo destruído essa área, as paredes são destruídas. Tá? Dá pra tentar, tem umas estantes e alguns móveis aqui arrebentados. Dá pra você tentar fazer uma barricada. Isso, a distância disso aqui, ó, é 30 centímetros da parede. Então é bem complicado. Ok. Ô, Randolfo, vai lá, faça uma barricada na parede. tô tirando o cinto. Tô entregando o cinto pra ele. Segura a ponta aí, ó. Aí eu vou tentar ir, tipo, segurando a outra ponta do cinto. Chegar até a metade e até onde consigo treinar pulando. Tá ok. Pular pra lá. Eu vou tentar derrubar as estantes. Você tá lá derrubando as estantes ou sei lá? Fazer uma barricada. Lá. Não sei, eu tenho força pra ajudar, fazer alguma coisa? Tem, você pode ajudar ele, ajudar a arrastar. Yes. Arrastando a instante. Vocês estão arrastando e vocês estão vendo as criaturas vindo lá no, nos corredores. E você, Molly? Não, quem tá cuidando da Amanda? Eu sei, fica cuidando então, da Amanda pronto. Agora. Amanda é o rei. Ela tá se engarrando, você assim, não, nós vamos morrer, Eu acho que eu vou dar uma morfina nela. Você vai dar uma morfina nela? Não, acho que não. Sobrou 4. Por que não? Acho que não. Por que não? Porque ela NPC. Ela não dá tudo. Meta jogo. Se vocês salvarem a Amanda até o final, se ela sair viva, aí eu dou um bônus de ponto de sanidade no final da aventura. Opa. Mas ela precisa sair viva. Ela pode continuar. Não, mas ela precisa ficar quietinha. Mas pra quê? Por enquanto agora não serve pra gente pra nada. Jogar essa morfina pode ser importante. Dá uma porrada, né? É 2D6. A Lana vai tentar acalmar a minha filha. É tipo gastar healing potion em NPC. Carisma mais intimidação. É, você rola direto aqui, ó. Mais 4. Healing potion clérigo. É, healing potion clérigo. Você tá gastando healing potion clérigo. Ai, não consigo. Deu. 7. 7 não, é só eu fazer aqui. Ah. Deu 9. Não, ela tá bem descontrolada. Eu já tinha dado uma porrada, mãe. Então, Mori, você fica tentando controlar ela, segurar ela e evitar que ela faça alguma loucura. Evitar que ela pule no buraco e morra. Exatamente. É isso aí. É. Que poderia ter sido. Então tá, eu vou lá no cantinho. Isso. Vou usar a mesma iniciativa aqui da outra. Até a metade e pular pro outro lado. A gente podia só tirar das dinamite e foi. Beleza. Se chegou lá, se chegou na parte mais difícil pra dar o pulo, rola uma destreza. A sua dor tá incomodando bastante. Tirou 10? Deu. Não. Deu 8. Deu 8. Ele pula, escorrega e pá! E cai e fica de pendurado lá na beira do buraco, assim. Agora alguém tem que ir lá ajudar o xerife. Ah, meu Deus. Entendeu? Tá, tem que ir lá ajudar. E a gase dele já começa meio que meio que sair, assim, ó, por causa dessa agitação toda. Aqui é o Walking Dead, velho. Tem que tirar a cor pra pular essa porra? Hã? Pular, tem que 10. Tirar 10. É, como eu tenho velhos portos. Ótimo. Mas continua assim mesmo. Ih, vai cair lá embaixo e quebrar a perna. 7, 9! 9! Pulou, você escorregou, não conseguiu pegar na beirada, mas aí você agarra no corpo do xerife. Na perna do agora xerife. O xerife tá lá de pendurado, muito forte. Que o xerife, caramba! Agarra o xerife. Me conta mas um negócio, você assim... pode soltar e cair lá embaixo no. Eu virei usando o xerife de corda. O xerife com as dois membros lá, você vai de pendurar e cair, só 4 metros. Mas só que o seguinte, o seu peso em cima do peso do xerife ficou muito pesado. Ele ainda arrancou metade do rosto, então tá bem difícil. Faz um cheque de força, menos 2, porque tá complicado. 4. Caiu tudo. Quatro. E aí o xerife solta e cai. Lá embaixo, 1d6 de dano nos dois, vai lá. 1d6? Caramba. Não, 1d6 nele e você toma 2 de dano. Ah, tá quase, mano. Porque ele tá por cima. Ele amorteceu. Alguém chamou clérigo. Aqui, me conta uma coisa, por que que tinha que pular? Nossa, eu tô com 4. Por que que tinha que pular? Não tinha 30 centímetros? Dava pra ir andando. Tá. Não entendi. Você tá com quanto? Por que tinha que pular? 4. 4 PV só? Ele tava andando com o cinto segurando. Então você já tá com penalidade de ferimento. Tamanho pro cinto. Ele também tá. Aí ele vai dar um pulo pra seguinte, nesse você quebrou as costelas. Quebrou as costelas, tá? Tá lá aquela dor violenta assim. Ah, então vai morrer todo mundo, né, gente? E o xerife, você caiu no chão assim. Ui. E bateu o cotovelo assim no chão, ralou bastante, tá uma dor imensa assim no seu braço esquerdo. Tá? Ó, todo mundo vai ter que pular nesse buraco. O melhor que a gente faz é o Dick, na hora que você termina assim, as criaturas chegam e pá, e dá aquele impacto forte. Aí você puxa você pra trás, você e a Lana pra trás, assim. É. Vai, gente, fala. E aí? Não, a gente vai ter que pular no buraco, não tem jeito. Tem uma cola aqui embaixo, vai ter. A gente vai ter que pular no buraco. Tem as caixas de dinamite que você tem... fazer. O que eu acho que a gente pode fazer é. Tipo... Tem uma corda ali, não? É sim, descer um pouquinho. Uma corda, rola um D6 aí. As beiradas tem caiu os corões assim normalmente. Agora a gente tá lá embaixo. 5. Tem um barril assim e tem uma daquelas dessas cordas de. Essas cordas de multiuso assim. Corda. Né? Corda. Exatamente, cordas de jardinagem. Peraí, deixa eu achar uma corda aqui. Ai. Ai, levanta com a alguém chama o clérigo. Costela doendo. Vou pegar a corda lá. Machado, joga o machado pra cima. Beleza. Enquanto você joga enquanto você tá jogando o machado pra cima, as criaturas lá de cima fazem uma segunda empurrão assim. E tenta segurar lá do vocês lado. Vão tentar segurar. Rola 2d6 e soma a sua força com a da Alana. A Alana tá lá também. A Alana tem 1? Eu também tenho 1, Alana. Lana. Não, 2d6 mais 2. 11. 11. Então 11. Mais 3 do peso das coisas. Então deu... 14. Né? Aí eu vou fazer dos bichos. Os bichos tem mais 5. Nossa, depois que esse povo descer. Nossa. 10, 15. Velho, o Nito nunca tira mesmo. 10, 12. Vocês empurram assim. Brá! As criaturas empurram com uma força tão grande que joga vocês pra dentro do buraco. Tá? Beleza. Vamos lá, vamos pro buraco. Mas eu dou uma chance pra ver se vocês agarram na beirada, assim. Tem a corda que ele já jogou lá. Exatamente. As duas vão descer pra lá. As duas e essa corda. A gente tenta segurar na beiradinha pra ver se pelo menos cai menos. Assim. Então tá, rola a destreza pra ver se vocês agarram na beiradinha. 2d6 mais 3. Não, 8. Não, a Lana passou batido. E o Dixon caiu. Então rola pra mim 1d6. Eu tô com 4 de vida, hein? 3. 3! 1 de vida. 1 de vida. A Lana tá mancando. Tá morrendo. Tá lá no chão. A Lana cai no chão e fica assim, olhando pra cima sem ar, porque ela bateu com minhas perninhas, assim, com o corpo no chão, assim. Eu vou ter que soltar, não tem jeito. Eu vou soltar de todo jeito. Tá. Na hora chega as criaturas pra te agarrar, você solta. Acendeu a dinamite, vamos jogar na dinamite lá. pra cima? Hã? É. Na hora que tá caindo, vem a Avengers, assim, aí joga, você joga a dinamite. Aí você vê as criaturas assim, ó, as boquinhas assim, ó. Elas não sabem o que é dinamite. Dá de comer, Aí elas agarram a dinamite assim e tal. Aí, brrr, aí chove aquele monte de carne de monstro lá no buraco. Que bonito. Aí cai assim. Aí vocês estão. E o cheiro é muito parecido com aquele leite azedo. Verde. Tá? Inclusive, as criaturas elas não têm sangue, não. Elas têm aquele líquido esverdeado. Isso aí, maldita. Go to hell. Tô massa. Tem alguma coisa que não seja uma ovina pra mim? Não, que pra só me tem ajudar. Só pra soldado. Dá aspirina, você tem aspirina. Não tem nada que recupera HP, esse aqui é o negócio. É, tem aspirina, aspirina faz nada. Dá morfina também pras dores e vambora, e vamos continuar andando. Não, pode fazer um primeiro socorro com aspirina assim, e aí recupera dois. TVs como se fosse de, então, de vitalidade. Eu só achei que nesse momento é melhor a gente ir correndo do que gastar tempo com isso. Também acho. Então vamos lá, né? Eu só tô menos dois agora, pra tudo. É melhor correr, velho. Quanto tempo a gente vai gastar pra dar rio na galera, entendeu? Com os bichos tudo aqui, na boca do covil dos bichos. Vamos e lá. Agora, qual é o nosso plano? Jogar dinamite lá dentro e foda-se? Pegando o resto da dinamite. Aí explodiu lá em cima, mataram vários monstros assim. Aí vocês escutam os gritos. Então vocês estão no porão e tem essa escada de pedra que desce assim. A gente vai pegar um monte de dinamite e vamos descer. Vocês vão pegar a dinamite? Uhum. Ok. Começa. Alright, então botaram assim no... no cinto? Vai dar merda. É isso aí. E vão lá, te senta e tu dá. Não, não precisa todo mundo morrer, gente. Vou botar tipo uma mochila, fazer a mochila e eu só carrego. Porque agora é o xerife badass, né? Mas o problema é se você explodir a sua, a gente fica sem nenhuma. É melhor eu. Cara, o xerife virou o Dark mesmo. Eu vou levar duas. Se um pouquinho, cada um tiver um pouquinho, uma que explodir vai ser reação em cadeia. É. Ah, mas se você explodir a mochila de dinamite, morre todo mundo. Às vezes não. Ou não. Você tá dando tropeço e cai lá no negócio. Não tá aberto pra discussão, rapaz. A gente é igual Lost, não vai explodir. Eu vou andar com o comigo, porque nem sabe. Botando na minha mochila. Eu tô quase morrendo, eu posso me sacrificar. Eu peguei duas. Para salvar meus amigos. Ah, você vai sacrificar. Ah, você vai sair daqui com seu irmão. É isso aí, todo mundo vai sair daqui. Eu tenho um relatório enorme pra escrever ainda. Tem que sair logo. Seu relatório vai ser muito bom. Ninguém mais vai morrer aqui na minha cidade. Gosto do xerife, que ele é tão positivo. É isso aí. Vamos descer a escada. Nossa senhora. Porque tecnicamente tá fora do limite da sua cidade. Eu tô por último, viu? O xerife vai na frente. Com essa dinamidade errada toda. Tomassa! Ah, chegamos finalmente! Nossa, tem um mapa da Dante. Ah, não! Ah, tipo, joga não! Joga aqui desde o começo. É, joga no começo. Aí. Nossa, tem um mapa da Dante. Aí vocês descem nessa escada. É por isso que não funfa jogar dinamite, sai correndo. Vocês vão descendo e vai ficando cada vez mais escuro e úmido no lugar. Depois assim, de uns 5 minutos caminhando, depois de uns 10 minutos caminhando, já começa a ficar extremamente escuro. Vocês têm muita dificuldade de ver, vocês vão meio que tateando. Assim, na parede, né? A parede meio úmida. Tocha não, gente, tinha lanterna, não tinha. E a parede é tudo de terra batida. Não é pedra, é terra batida. Parece que aquilo foi cavado e foi sustentado assim. Você vê que é sustentado com algumas pedras, né, para poder manter, né? De vez em quando você vê algumas madeiras assim, mas a sensação é que vocês estão numa tipo uma caverna de mineração, entendeu? A coisa foi cavada no chão, né? Entendi. Vocês chegam numa certa abertura assim, e essa abertura das paredes, como é terra, né, é no chão da terra, as paredes aí são bem úmidas e tem água escorrendo assim dos dois lados, e no chão, que é o chão todo pedregoso, a água forma uma espécie de poças assim, ok? Aí vocês devem, quem tá com sede, com muita sede, pode, se quiser. Não, só vou beber água, se não passar no teste, mas se depender da vontade apenas, não. E às vezes o agente sanitário lá pode pegar um aí. Ainda mais o agente sanitário. A água aí vai estar ruim, não vou beber não. Você não pode fazer um teste? Vai poder, você tá fazendo. Tem um kit de química? Kit de teste. Você quer parar pra fazer um teste de se a água tá boa ou não no meio do covil dos monstros? Demora muito? Prefiro tentar acender uma tocha no lugar que tá escuro. Então acenda. Vou pegar um pedaço de madeira que eu tava com ele, colocar lá uns panos e tentar... E fazer a tocha com a banana de dinamite. É, problema. O problema é se tiver lá. Na mão não tem então, problema. Tá, então nenhum. Você acende, bota a mão bem longe, assim. Fica assim. E aí, vocês notam que essa abertura da caverna dá, andando mais assim uns 20 minutos, chega até uma outra abertura maior. Tá? E vocês veem que esse caminho dá para um outro caminho maior, assim. Ok? Beleza. Deixa eu só ver o que tem aí. Tá. Vocês vão entrar nessa, andar mais à frente, vocês veem que ela dá para um negócio maior. Quando vocês entram, assim, nessa caverna maior, vocês escutam um barulho assim, lá dentro, assim. Um barulho de dor. Quando vocês entram dentro dessa caverna maior, vocês veem que tem dois servos, estão escondidos, assim, no canto, quando vocês entram com a tocha. Você vê que eles tentam andar perto de vocês, quando eles chegam perto da tocha, eles afastam, assim. Vocês notam que esses são diferentes daqueles que estavam na superfície. A pele deles parece uma pele mais de anfíbio, assim, parece de sapo. E eles estão mais transformados. As mãos são maiores, as bocas das mãos são maiores. E eles não têm nem mais resquício de cabeça em cima. Tá? E eles são todos meio esverdeados, assim. E eles já estão mais transformados. Você vê que eles são maiores, né? Parece que são mais fortes. Mas quando eles chegam perto de você... A luz da tocha parece que é demais pra eles, ficam assim, meio de longe, assim. Com que olho? Eles não têm cabeça, eles parecem ter olho. Não, mas a pele dele, exatamente. Eles não. Eles veem através. Quer dizer, isso aí vocês tinham que ter pesquisado lá em cima. Mas eles não percebem nada. Mas quando você chega perto, você vê que a pele dele dá umas bolhas, assim. Ah, quem mais vai querer acender uma tocha aí? Eles são maiores, eles têm uns 2 metros, assim, os dois. Eles ficam lá na espreita. A gente pode tentar fazer uma outra tocha? Hã? Tem jeito de fazer outra tocha? Pode tentar fazer outra tocha. Mas com que vocês estão segurando? Madeira? Eu tava com um pedaço de cadeira, de cadeira. Aí eu coloquei um pano, joguei álcool. Tem um machado pra fazer mais um pano. Tem um machado. Não rola uns panos. Capo do machado. Vai fazer até uma arma flaming weapon. Não tinha álcool ali? Tem que informar o álcool, as coisas do que pega fogo. Aí, agora prestem atenção. Tu querendo executar esses bichos, mas não sei se o barulho vai. Ah, não, melhor não. Não, mas quando esses bichos vão atacar a gente, vai pegar fogo. Dá uma chanada. Vamos lá. Não tem grito pra fazer isso. Tem mesmo. Newton. É o seguinte. A gente pegou um saco de pano, botamos na ponta do na cabeça do machado, álcool, fogo. Eu tô indo lá bater neles com o machado. Você vai lá bater neles? Com o machado pegando fogo, com a luta do machado. Tá, tomaço. Vai lá pra cima deles. Tem que terminar esses bichos da minha cidade. Espero que não pareça uma herd. Então vamos lá, faz um ataque. Você chega perto deles, eles meio que afastam assim. Doze para ataque. Beleza, você acertou. Dano do machado tem que ver. Você acertou. Machado flamejante. Não, beleza. O machado é. O machado. Quanto que é? Eu acho que é 1d6 mais. 1d6 mais 3 mais força. É um machado normal, né? Não, é um flaming axe. É um flaming axe. Não, aí depois eu vou dar mais 1d6 do. Então deu 9. Deu 9. Mais 1d6 do fogo. 10 no total. Beleza, você chega no primeiro, bate assim, e mata. Você mata o primeiro num golpe só. Aí o segundo fica nervoso, vê que é isso. E vai chamar os e pula outros. Em cima de você, mesmo com a pele dele explodindo assim de bolhas. Aí ele vai fazer um ataque dele. Só deixar os bichos. Ó, deu pouco, deu. 4 mais 6, 10. Você tem direito a uma esquiva. Esquiva. 2d6 mais destreza. Pode botar a sua briga. Deu 10. Não, peraí. 3, 4, 5. Ah, pra botar briga? Pode. Não, então deu mais. Então deu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, você esquivou. Agora pode fazer um ataque. Alguém, agora, só um pouquinho. Alguém quer ajudar ou não? Não, vamos comer. Ninguém tem guts aqui. Vai lá. 8, 12, 13, 14, 15. 15 de ataque. 15 de ataque, acertou. O dano qualquer era 1d6? Um d6 mais 3. E depois mais um d6 de fogo. Mais 3 mais força. Então deu 9. Mais 4, 13. 13, matou. Virou uma nobreira. Esses monstros vão sair da minha cidade. Exigiu que se eu atacar eles, eles vão atacar o xerife. Então tá bom, deixa o xerife morrer sozinho. Rola a sanidade. Rola a sanidade. Eu sou sanguinolência, tá começando a. Vamos atacar a gente se a gente tiver com fogo. Não, a sanidade. E quando a gente tiver com fogo, a sanguinolência é exatamente. Não, vocês já rolaram uma vez pra eles. Já rolaram pra eles. A sanguinolência. Mas é só pela sanguinolência. Pela falta de sanidade. Eu já tô interpretando ele meio. Não, pois é, pois é. Então rola só a sua sanidade pra você perder mais um pouquinho. Entendeu? Quanto você mais tá doido, no Descent into Darkness. Quanto mais doido, mais doido. Porque se você chegar a zero, você vai olhar pros seus amigos e falar: esses aí também são servos de Golonak, tem tirado da minha cidade. Não, passei. Passou? Não, então beleza. Já tá ficando normal esse tipo de comportamento seu. Já tá normal. É porque ele quer limpar a cidade, ele quer salvar todo mundo, matar todos os outros. De repente, quem que tá cuidando da Amanda? Eu. A Molly. De repente a Amanda, ela sacode assim pra tentar sair do seu... Beach slap her. Não, calma. Se essa Amanda dá muito trabalho, eu vou resolver o problema dela. Não, machadada. Sete. Ninguém gosta na Amanda. Machadada pra minha gente. 7 mais 2 dá 9. Rola sua força pra ver se você continua segurando ela. 10. Nossa, que força. 10. 10, beleza. Isso é forte. Ah, segura. Não, nós temos que ir embora daqui. Desmaia ela. Foi o que eu falei. Eu vou ter que carregar. Eu falei, já tá todas. Carregando ela de qualquer jeito. Tô beat slapping ela até ela peça alto. Tá ok. Matando! Sem ver o meu mapa. Eu tenho 41 de sanidade. Ah, eu vou segurar ela, né? Porque. É, ué. Lá não pode ver isso, não. Então você toma conta. É terapeuta. Não, olha, isso não é necessário. Eu vou tentar mais uma vez. Então tenta lá, tenta controlar ela. Eu vou fazer um pânico conformal e vou só pôr. Foda-se na menina. Formal, beleza. Pronto. Acho que deu aqui, ó. 9 mais 4. 13. Deixa eu ver. Era só pra acalmar, eu nem sei o que tá acontecendo. Era pra acalmar ela. Então, Amanda, calma-se, nós vamos sair daqui. Fique quieta. Irmã, não me pegue. Não quero sair. Tá todo mundo louco. Aí na hora, se não me pegue. Ô, inspetor. Aí, alguém bota. Fica quietinha, broto, bonitinha, gente. Agora quem que vai carregar? Bonito, vai carregar bonito isso, hein? Muito bonito você, viu? Não me toque. É a sua irmã. Beleza. Pessoal, gente. Calma, irmão. Vocês podem seguir pro norte. Tem uma saída meio cavernosa pra oeste. Pra leste e uma saída pro sul. Pra onde vocês vão? Dependendo pra onde vocês irem, vocês vão morrer ou terminar em todo. Então tem pistas, tipo assim, pegadas. Quem tem senso de direção? Sangue. Gente arrastando o chão. Tem sangue, não. O sangue no chão tá indo pro sul. Então a gente segue. Ah, vamos seguir o sangue. Gemidos. Não, gemidos. Que mais? Gritos, choro. Rodada de monstro. Não, rodada de monstro tá pra todos os lados. E parece que agora tá... porque os monstros que morreram, eles morreram guinchando. E agora vocês escutam guinchos ecoando nas cavernas pra todos lados. Vamos matar todos! Não, não vamos. Depois que a gente achar a saída. Vamos matar todos! Depois que a gente achar a saída. Então o xerife... Depois que a gente achar a saída, o xerife anão guerreiro vai na frente. Vai. Tá doidão? Vai. E tá lá, né? Já tá sangrando tudo de novo, né, Kiss? Né? Já tá sangrando tudo de novo. O Mauri, tá estranho. O Mauri, eu respiro estranho. Nossa, o xerife, o Wayne, virou um monstro. Então, eu vou lá. Ele é o monstro, é os monstros. Ele é o monstro. Meu Deus, meu Deus, que medo. Olha o cara com o machado pegando fogo, assim. Com a metade da caveira aparecendo, assim. Eu vou lá arrumar ele. Por que minha respiração tá estranha? Ai, eu vou lá arrumar ele. E aí ele tá curioso pra ver, assim, no reflexo do machado. Não, ele não quer ver reflexo nenhum. Vou arrumar ele. O reflexo do machado dentro do fogo. O machado tá todo enrolado de tempo, né? Então tá, tô arrumando ele lá. Tá arrumando ele de novo? Dois minutinhos, vamos rápido. Vamos rápido que tô na correria. Ok, quem tá carregando a Amanda? Ele tá carregando a Amanda. Você Jornalist. Vai carregando a Amanda? Beleza. Então tá. E aí você olha de novo pra Amanda. E o Jornalist, você olha pra Amanda. Ela tá desmaiando. Então, mas ela ainda desmaiada. É, o homem gosta mais de mulher desmaiada. É lógico, calada. É. 7, 9. A sedução dela é 9. Rola 2d6 mais 9 de sedução desmaiada. Você nunca conseguiu fazer isso. Imagina acordada, né? Imagina acordada. 13. 13 inteligência? O cara é durão. Quer o que, moleque? Então vocês seguiram pro sul. Mulher desmaiada. Vocês estão seguindo as gotas de sangue, né? É. Então massa. Vocês vão seguindo, aí na hora que vocês viram à esquerda, começa a surgir um... Nossa, mãe. Acho que acabou a aventura. Não. Ai. Léo, você morreu. Desculpa. Hã? Você foi na frente, não foi? Fui. E já era. Com o machado de fogo. É. A gente na Mish lá? Não. É isso? Não, pulou o bicho e ele morreu. Vamos ver, às vezes não morre, né? Às vezes não morre, ele é duro na queda. Ele tem 3 de HP. Assim, você anda assim, pô, ele tá aí na frente, de repente vocês escutam uma explosão assim. Uma coluna de fogo vindo pelo corredor, isso. Entendeu? Todo lá vocês que estão mais atrás, vocês têm a chance de pular e cair no chão. Mas primeiro não. Porque o negócio de fogo dá mais ou menos assim, ó. Em cima. Uhum. Parece que era um gás. Você lembra aquele gás lá de cima? Vocês chegaram? Pois é, vocês estão chegando perto da fonte. Ah. E ele foi na frente. Aí deu aquela mega explosão. Pô, aí você vê o xerife Wayne voando pra trás, assim. Mas não deu pra sentir o cheiro. Pegando fogo. Não deu pra sentir o cheiro. Cheiro mais forte. Não, começou assim. Começou a sentir o cheiro. Entendi. Porque é muito gás que tem lá. Aí explode assim pra trás. Eu vou rolar 2d6 de dano. Já era. De dano? De dano já? De dano. Tem já 3 HP? Um um. Se tiver chance de rolar alguma esquiva, eu tenho. Se eu tirar um. Então, tá, rola sua esquiva, aí eu vou rolar 1d6. Eu tenho dado grande. Beleza. Vou rolar 3 dados. Ah, é isso! Beleza. Tipo, a sua esquiva vai ser maior por isso, né? Ué. É o lado heróico. Eu esquecendo de dar o dado. O lado heróico. Oh! Oh! Oh! É, 12 mais 3, 15. Aí explode, assim, você solta o machado, cai no chão. Aí queima o cabelo. Aí queima o cabelo. Queima o cabelo. Não queima o cabelo, porque ele está enfaixado. Queima tudo. É bom que cauteriza. Aí vocês abaixam na hora assim, passa aquele fogão, ok? Você perde 2 PVs. Nossa! Ai. Agora, igual eu, você é companheiro de um pão de vida. Ai, que bom! Exercício do negócio. Aí, quando você levanta, tá sem cabelo assim, a orelha tá grudada aqui. Aí eu tiro o ferro de tráfego no fogo, tiro tudo. Ai, não! Sexualidade! Sexualidade! Derreteu, derreteu, senhor. Já era. Tudo. Bem, aí vocês correm lá pra ver o colega de vocês. Tá lá o bacon no chão. Assim. Vai lá, Molly, faz alguma coisa. Não, vou lá, vou lá ajudar ele. Você olha pro rosto dele? Não, não horrorizo porque eu vi coisa pior na guerra. É. Não horrorizo. Faz um cheque. Eu horrorizo. Não, não, não. Calma, eu tô vendo coisa pior na guerra. Fala sério. Não, mas o resto da galera horroriza. É, o resto da galera pode horrorizar. Com certeza. Rola dois D6 mais inteligência. Isso eu não guerra, não. Eu segurei. É, sanidade. Na guerra tem que sanidade. Sanidade? Dá, sanidade. Mas sanidade. Não, valeu, já. Sanidade, sanidade. É esse aqui. Esse aqui. Yes, passei. Pra baixo ou pra cima? Hã? Pra cima. Eu mantive minha pose de macho. Eu passei. Eu olhei pra você. Já vi condições sanitárias piores. Passou. Você perdeu. Já vi cozinhas piores que isso. Já vi reportagens piores que isso. Eu passei tranquilo. Já vi cozinhas piores que isso. Ele tá lá sem cabelo. Vai ficar bem com vocês aí. Sem sobrancelha? Sem sobrancelha. Sem sobrancelha, sem nada. Aí tá. Ah, sim. Tá pé 10 pra caramba. Pareceu uma. Pareceu tudo. Imagina quando ele voltar pra esposa hoje. Não. Tirei o estrago tudo. Então eu vou lá ajudar ele. Só que ele tá com muita dor, tem que tomar outra morfina. Outra morfina. Outra morfina. Taca morfina nele. No xerife. Agora de 4. É o seguinte. Vocês que estão com ponto, vocês também estão com ferimento. Estão andando. Assim, meio se arrastando lá. E tal. Não, mas tá na adrenalina. Aqui, ó. Achando que eu tava mal, uma regra. De vida agora é. Se, porque o povo tá com muita dor. Se botar morfina, dá dá um D6 de PVs temporários. Porque sempre assim, porque a pessoa ignora a dor. Ou então, né? A morfina pode, por mas exemplo. Mas isso vai passar. Por exemplo, pra ignorar o bônus negativo que teria, né? Ou a penalidade que teria por estar com pouco PV. Ah, é isso. Seria isso. Não, é porque. Morfina faz você ignorar. É porque o PV não é só energia, é também. É também a vitalidade. É, vitalidade. É. Então vocês podem usar a morfina da enfermeira para ganhar um D6 de PV temporário. Temporário, assim, depois de uma hora, acabou. E para ignorar a penalidade. Uma hora? Tomei uma agora. É o gás inicial. Então vou botar. É o gás inicial. Vou tirar o. Vocês querem botar? Você tem mais. Ah, o pessoal tá mal hoje. Usa morfina nele, então. No peido aqui eu tô caindo. Na lana. A lana também tá arrastando a pupela. Tá? Tô. Então toma também. O que que é isso? É um D6? É um D6. Temporário. De PV, temporário. Nota de danos separado. Nossa. Dois. Tá com 3. Não, pois é. Acho que eu já vou. Esse aqui foi o primeiro. Isso. Então acho que eu teria. Não. Todo mundo morrendo. Com 5, agora eu perdi 2, eu iria pra 3. Nossa, que agora conta complexa. Então sobrou de morfina, você tem 3. 9 temporários. Então se alguém ficar, por exemplo, a menos. Você também não tá mal? Até menos 6 negativo, você pode tentar. Nossa senhora. Mas é bom tomar morfina pra você como ignorar a penalidade. A penalidade. Beleza, morfina é uma. Levantar. É isso aí. É igual FPS. Morfina no peito, sim? Não, velho. Isso é adrenalina. É, jogando FPS, recuperou o bombório. Isso, aí dá aquela coisa. Então tá, aí vocês andam mais na frente, tá aquele cheiro horrendo, vocês viram o que aconteceram com o xerife William com o machado, então tem que apagar a outra tocha. Lá na frente tem um brilho esverdeado, surge do final do corredor, assim. Ok? Um brilho esverdeado? Esverdeado. Vocês chegam lá? É, agora vai estar com menos gás também, porque se torrou o gás, né? Consumiu o gás com fogo. É isso aí. Hein, Newton? O lugar vai estar com quase sem gás agora, porque consumiu o gás torrando com fogo, né? Sim, mas parece que a fonte continua lá. É, mas ela demora pra sair, né? Tipo, tava há dias aqui saindo gás. É, exatamente, queimou bastante. Queimou, a gente poderia até acender de novo. É. Aliás, eu acho que. Não vou arriscar agora. Mas tem esse brilho. Se aparecer um monte de 2 metros, eu ligo de novo o trem. Beleza. Depois você aí vocês andam mais na frente. Até que vocês chegam num grande salão. Enorme. E no chão do salão vocês veem algo horrendo no chão. Mais horrendo do que. Mais horrendo. Xerife bacon. No chão do salão vocês veem essas criaturas. Vou salvar o traseiro de vocês, eu quero ver. tipo essas criaturas sem a do Golonak, mas vocês veem alguns cadáveres no chão, mas muito, muito grandes, do tamanho de elefantes, assim. Ó. E eles estão apodrecidos, tá? Então vocês veem três desses cadáveres enormes, tamanho de elefantes, né? Estão assim uns 7 a 8 metros, caídos no chão. E o formato dele é muito parecido com o formato dos servos de Golonak, só que são enormes, são grandes mesmo. E quando vocês entram nesse salão enorme, vocês veem que esse salão tem uma saída lá no fundo, mas ele é bem grande, ele tem em torno de uns 300 metros de diâmetro, assim, então vocês vão ter que andar bem até chegar no fundo. E o rastro de sangue? Continua? O rastro de sangue continua? Não. Quando vocês olham para a direita, então, deixa eu desenhar aqui, só para vocês verem como é que é. Draw something. Vamos ver quem adivinha. A gente aparece igual lá, né? Draw something. Ah, quem tem a mãe de desenhar ganha nisso, né? Esse joguinho. Não, nada. É tipo imaginação. É muito rápido, né? Não, é isso. É porque não é o quão bem você desenha, e sim o quão bem você representa a ideia. É tipo imaginação. Às vezes você pode... muito simples, você resolve tudo. Ah, você já mata a charada. É. Então aqui, ó. Esse salão, ele tem várias saídas para vários lados. Vocês entrarem em uma delas. E tem uma saída maior, assim, pra baixo. Essa saída aqui é fechada. E qual que tá indicando rua? Cidade. Saída de emergência. Aqui estão os corpos no chão. Pra quem é verde com o bonequinho. Né? Fugindo do fogo. Furado, isso aqui a gente ia ter ficado lá na casa, sentado esperando amanhecer. Com aqueles bichos entrando. A gente deu um jeito de quebrar a escada que subiu o segundo andar e ficar tipo zumbi assim, entendeu? É, vamos jogar ali na mente, né? É. A gente passava pro outro lado do quarto que tinha um buraco. Pode ser, explodiu o resto. Ficava lá do outro lado, jogando na mente de longe. Mas não é, não. Querer salvar o mundo. Isso aqui é frente. Vamos zerar também. Só saiu correndo sem pensar. Igual faz o Lord. Igual a gente faria se tivesse. Igual seria no cultivo normal na vida. Isso. Aí aqui, ó. Então esse é o salão. Vocês estão entrando por aqui. Tem um brilho esverdeado surgindo na sala que parece que esse gás, ele é meio fosforescente, assim, na origem dele. O gás sai dos cadáveres gigantescos. Estão decompondo. Sai deles aqui. Estão decompondo. Aqui tem uma espécie de altar, né? E em cima do altar, vocês veem o Jason. Lê Jason. Morto. Isso. Vocês veem o Jason. Morto? Não, o Jason, ele tá, assim, amarrado. Okay. Ele tá amarrado, assim, no altar. E você vê que ele tá amarrado, assim, preso, tem vários símbolos estranhos em torno dele. Ele tá apenas de calça, sem camisa, e no peito dele tá desenhado o símbolo dele. Ele tá lá, assim, quando ele olha assim pra vocês, assim, ele tenta falar alguma coisa da boca dele e sai um pouco daquele leite verde. Ih, tomou leite. E tal. Aí, você vê que ele fica tentando balbuciar alguma coisa pra vocês. Tá? Vocês estão aqui, ó. Ok? Eu acho que a gente tem que finalizar esse cara. Eu também acho. Mesmo. Vamos tentar ver se ele consegue falar. Ele tá tentando falar alguma coisa. Então aqui, esse aqui, estão os 300 metros, né? Tem essas saídas aqui. O que é isso aqui? E aqui na frente, vocês escutam, parece que tá caindo água de cima, assim. Oh, né? Saída? Chovendo, alguma coisa assim. Parece que tem uma chuva caindo de lá, assim. Fica caindo. É, um leite. E tem vários, tipo, uma espécie de cipós, assim, do lado. Aqui, assim, ó. Uhum. Então, tem alguma coisa aqui em cima, tá? Vocês não conseguem ver, porque isso aqui é uma caverna, assim. Eu não tô acreditando nesse negócio. Posso fazer uma pergunta? O gás tá saindo dos bichos? O gás tá saindo dos bichos. Então, se colocar fogo no bicho, o bicho vira tipo uma fogueira? Não, ele vai explode, explodir nada? Explode. Não, vai explodir é o gás que explode, mas... É porque os bichos estão inchados, assim, de putrefação. De vez em quando faz assim... Tá cheio de gás lá dentro. E aqui no chão tem vários corpos de servos de Golonak mortos aqui também. Tá? Então vocês vão andando no chão, vai ser squish, squish, squish. Que morto aqui? Sim. Boa pergunta. A gente não leu o livro que explicava isso. Lá em cima. E aí, é isso. Não, vamos até, tá acima, vamos até o cara. Vamos até o cara. Até o cara com o machado na mão. Tá, vamos tentar falar com ele, ver se ele consegue falar alguma coisa. Aí ele fala assim: matem-me. Aponta pra onde é a saída, aponta pra onde é a saída, aponta pra onde é a saída, aponta pra onde é a saída, quem te mata. Aí ele vira a cabeça assim, pra essa direção. Oi, essa. Agora mata! Ok, termina ele, xerife. Olhem para! Aí você mata ele, né? É só a gente não olhar pra nenhum lugar ali naquela. Não, gente, não olha pra cima, não é pra ir lá. Não olha pra lugar nenhum. Não é pra ir pra lá, velho. Aí você matou ele. Pá! Arranca a cabeça. Na hora que ele arranca a cabeça. Não olha, não olha. Na hora que você arranca a cabeça dele, vocês escutam um tremor assim vindo do teto. Eu acho que você fez. Eu vou olhar. Que você fez. Alguém vai olhar? Aventura do Nilton. Você vai olhar? Pra onde? Pra cima? Beleza. Pra cima? Pra cima. Não, nosso reflexo, né? Eu vou olhar também. É, o Vio também olha. Não tem. Bom, eu vi, olha. Você ia falar que não era pra olhar pra cima. Eu tô matando o cara. Aí quando você olha pra cima, faz um teste de sanidade. Sobrei. Sobrou? Agora é 3d6. Não. Deu 7, 8, 9. 9 pontos de sanidade. Me fala se você atingiu a 30. Não, quero todo 51. Mundo... Eu tô bem. 51? Gritou, né? Então é. Tá berrando, né, mas agora você pega a sanidade permanente. Tá? Você olha assim pra cima e lá de cima, preso num monte de gosma, assim, aquela gosma verde. Você vê Igolonak. Ele ainda não tá completo, entendeu? E você vê que ele tá meio translúcido, assim, ele tá entre a nossa realidade e lá fora. E você acabou de cortar a chance dele entrar, que ia ser mais uma tentativa ele entrar, né? Ia encher, os ficar gigantesco, assim, e tentar. São tentativas fracassadas. Os corpos eram tentativas, isso. Fracassadas. E aí você tenta nisso, e o Igolonak fala assim. E ele começa a mexer os braços e arrancar das gosmas que estão prendendo. Olhei ele pra teto, cima, assim. Né? Porque não tem outro jeito. E na hora que o bicho gritou, todo mundo olhou. Não tem dessa que não olhou, não. Não passei. Não passou? Okay. Deixa eu rolar aqui. Sanidade. Teste de sanidade. Esses dois tem que tirar. Pra passar, tem que tirar acima. Passou. Tem que tirar acima? Tem... Então o seu foi. 4, 8, com 9. 9 pontos. Okay. Quem passou? Quem passou é 2. 2 o quê? Deu 5. 5 pontos de sanidade. Ah, 2d6. E o seu foi 5 pontos de sanidade. 2 pontos de sanidade. Eu passei. Um Elden God é de 2, mas tá muito louco. Não, tirar pra cima. Pois é, pra cima você perdeu 2d6. É. Tem que tirar abaixo. Leva 3d6. É, exatamente. Você tirou 81. É, aí você perdeu. Gente, é acima, gente. É acima, gente. É assim, quanto mais 2 você fica, mais menos não, você fica chocado. Não, tudo bem. Ela tirou 81. Então, ela passou. Perdeu. Ela passou. Vai perder só 2 pontos. 81 é mais do que 60 e alguma coisa, que é o que ela tem. Que é a sanidade corrente. Ah, tem que tirar pra cima, exatamente. Pra ficar aí ficando mais fácil passar nos testes. Ah, entendi. Exatamente, exatamente. Porque a ideia é, porque você tá confundindo, tirar esses números pra baixo. Você tem que tirar esse, qualquer um desses. 6 pontos de sanidade pra você. Pra mim foi 9. Quanto que não pode chegar? Hã? 30. 30 é redondo ou 30 é alguma coisa? 30 é redondo. 30 pra baixo. 30 ou menos. Você chegou a 30? Não, peraí. 36. Quem rola é ele? 36. É, quem rola é ele. Você perdeu 5, eu acho. Foi? Perdeu 2? Dois? Dois é seis? Não, perdeu 5, mas exatamente. Não sei se foi eu que rolei ou ele. Não, foi ele. Foi 5, ok. Foi. E aí o monstro tá soltando lá e... Tá vamos correr pro cipoal lá. Pro cipoal lá, louco. E aí, assim, quando vocês estão correndo e indo pra lá, vocês veem que no caminho, aparece um velho, que ele acabou de sair de um dos corredores, assim, junto com dois servos do lado. Aí ele chega... O que é isto? O que profanação é essa neste anto sagrado? O que vocês fizeram com meu filho? Tô correndo, tô ignorando esse velho. Ele olha assim, hã? Tô ignorando o velho, tô correndo. Ele tem dois servos com ele. Beleza. Tá todo mundo. Então agora iniciativa. Se cada um correr pra um lado, aí... Três horas. Você vê que ele olha assim, ó. Ih, bota. Ai! Vixe. Acho que vai ser um TPK doidão, vamos lá. Então, aí o Felipe Boucher. O filho dele tá com a gente, não deve ter que servir pra alguma coisa, velho. O filho dele morreu. Morreu. Você que acabou de explicar pra ele, o filho dele. O outro cara tava com a nossa, gente. Nossa, até o jogador. Não, só tem a irmã dele com a gente, ó. A gente tinha mais um. Era um esse? Cara que cara tá com a gente. É, você acabou de dar uma machadada na cabeça dele. Esqueci, já tá pirando. Já tá melhor. O Léo já tá pirando. Vamos lá. Vamos, ele tá correndo aqui do meu lado. Nossa, eu tô vendo ele aqui do meu lado. Eu acho que é bom a gente parar por aí, gente. Então vamos lá. Muito bom. O inimigo, o Felipe Boucher tirou 12. Lana, tirou quanto? Ela tirou 7. 7, xerife? É, 5. 5? É. Ah, não, soma com o quê? Soma com alguma coisa? Com a destreza. Ah, não, não, então. Mas o xerife quer salvar 10, todo mundo, 10, né? 10. Ele pode escapar atrás. Xerife? 5. 5. Deve. Olha, nossa, esqueci. Deu 10. Não, deu 10. 10? Tá. James. 11. Tem umas canelas, meu filho. Ai, meu Deus. E Dick? 12. 12. Esperado, Dick. 12. Dick, você sai correndo e passa por ele. Olha, em 3 rodadas, quem tiver correndo 3 rodadas, chega lá no cipó. Não, chega no cipó e sai correndo. Porque mesmo você subir no cipó, o cara pega vocês, entendeu? Entendi. Mas assim, é 3 rodadas pra ficar livre. Ficar livre, sacou? Entendi. Mas é 3 rodadas assim, estou saindo. Não é 3 rodadas, estou lutando e saindo, não. Ah, okay. Entendeu? É 3 rodadas pra sair. Na hora que o cara estiver passando pelos mãos, joga banana de dinamite. É. Pega aí, véi! Dig, você sai correndo assim. E a sua ação vai ser correr. É essa. Beleza. Aí o Felipe Boucher, não tão rápido! Ele faz assim com a mão, assim. E uma força telecinética agarra você e te nossa, joga na parede. Força telecinética? Ah, vai no cu! Explica isso, ô fiscal. Explica isso. Explain that. Vai, ilusão. Histeria coletiva? Então, esse não tem defesa. Esse não, é direto. Lá, então vai ser 5, 6, mais 6, 12. Deu. Então ele dá dano em você. Vamos lá. Como é que você tá de PV? Tô de 8. 8? Ih, tá bem. Vai morrer, tá bem. Qualquer coisa que você comigo, eu morro. Deu 8. Não, que deu 8 de dano, sacanagem. Sacanagem. Caí, eu morri. Sim. Ah, caí a 0. Pá! Menos 1. Cada 8 de dano. Gente, todo mundo corre. Ele ruim. Tá. O Dick bate na parede, pô, e cai no chão. Assim. Adianta correr, o cara tá pegando com o telecinema. Eu acho que devia jogar uma dinamite e sair correndo. Vai explodir tudo. Não tem importância. Pelo menos mata os bichos. É, mas joga dinamite e sai correndo. Vou tacar fogo no agora. É. Tá eu tô doidona, eu vou tacar fogo no xerife. Não, mentira. Vai tacar fogo no não, xerife? Não, eu vou pegar uma dinamite do xerife e vou. Tô gritando pra todo mundo correr. E vão jogando pra trás, acendendo não as dinamites. Não vai pegar nada no xerife. Não vai pegar nada no xerife. Ainda tem os outros dois monstros. Um dos monstros vai em cima de 1, 2, 3, 4. Vai em cima da Lana. Morri. Você, você, pra você tem uma chance de esquiva. Você tem esquiva, pode desviar. A telecinese no skill, meu Deus. Ah, é 9 mais 6. Como é que é? É telecinese ou é monstro? Não, é monstro, é monstro. Vai tentar te agarrar. É destreza mais. Mais nada. Mais 10 de 6. Mas tem que tirar 6 e 6. 6 e 6. 6 e 6. Nem se eu tirar 6 e 6, eu passo. Ih, lá no PPC. 9 morreu também. Yes, agora eu vou dar o dano. Não, mas você tava com HP temporário, não tava? Tinha HP 3. Temporário. Tô com 3 no total. Até maneira, o temporário era tipo mais 2. Então vou rolar um D6. 4. Morreu. Morreu. Ai. Ai, o monstro pegou a Lana e rasga a Lana em dois. Só pensar que tá carregando a menina que tá desmaiada, vai ter que deixar ela. Né? O segundo. Porque não dá, tô correndo com ela. Não dá pra subir o segundo monstro. Com a menina. O segundo monstro vai em cima de 1, 2, 3, 4. Vai em cima do jornalista. Junto com a menina. Ele deu 9 mais 6. 15. 15. Nem se eu tirar 12. Eu joga a menina em cima dele. É, menina, pode? Agora ela não tá aí mais, não parar. Ah, você mancha morreu mesmo. É. Não conseguiu? Jogar menina em cima do cara, do bicho? Deu um em um? Um em um. Um em um? Foi. Nossa senhora. Que pessoa de coelho. Aí eu vou rolar o dano e aí distribui o dano você na menina. Não, vou rolar o dano e duplicar, né? Porque você. É, eu mesmo nos dois. Assim. Então deu 6. 6 na menina e 6 no repórter. É, eu morri. Aí a menina também tava desnutrida e morreu também. Morreu também. Menos 2. Ai. Beleza. Agora. Morre de verdade com menos cachorro. Zero, mole. Zero morre de verdade? Como é que é? Não. Eu tô com 0. Não, morre com negativo. Eu não sei como é. Constituição mais 6. Não. É. Meu dano foi quanto? Não, minto. Não, é menos constituição. Tô tentando pra você correr. Morre com menos constituição. Você é a única que sobrevive. Você conseguiu correr. Menos 3? Menos 3. Menos 3 morre. Eu sei quanto eu tô. Não é menos PV, é menos constituição? Negócio assim. Não. Menos PV não, é menos constituição. Então você morreu, velho. É isso aí. Não tem jeito. Morreu é menos constituição mais 6, né? É, mas isso é muito. Menos constituição é bom. É, menos constituição é mais real. Você morre, é mais real. Morre mais morrido. Exatamente. Então, mas a Lana Del Rey ainda tá viva. Por quê? Porque você tomou. Você tá com. Você tinha 3, você tomou 4, você tá com menos 1. Menos 1. Menos 1, quer dizer, depois de uma hora você já morre. Era. Tá desmaiada. Não tá. Vai, ninguém. Não tem como subir com alguém desmaiado no seu corpo. Já era, mano. Desmaiated. Mole! É, o que você. Onde é que você tá? Eu tô vai correndo, mole! Pela que você vai fazer aqui dentro, agora. Mulher? Eu quero explodir o lugar! Ele tá com um banana de dinamite, é por isso que ele tá te mandando correr! Tem tempo, então você vai morrer, Eu não tô ligando! Então, não tô ligando! Ele vai se explodir, você tem a chance! Ele vai se explodir? Lógico, ele tá com um negócio de banana, por isso que ele tá te mandando correr, bicho! Ele tá te gritando! Você tem a chance de escapar! Eu tô zero, não tem nada. Tô correndo! Então você pulou em cima do cipó! Tô! A mole tá subindo o cipó! Já te deram morfina. Tá desesperada. Xerife Wayne. Desmaiou, né? Você não acorda com morfina. Tô correndo pra cima do velho. De base, aguentado. Correndo pra cima do velho. Se você pensar no velho desse, você não tá desmaiado. Tô disparando minha arma na minha mochila. Em cima do velho. Você agarra o velho. Fala uma frase final. Não, junto com os bichos lá que estão soltando o trem lá. Vamos lá, que não vai descer a minha cidade. Essa cidade é minha. Pum! Na hora que explode, dá aquela mega explosão. Por causa dos corpos que estão lá. Nossa. Assim. E essa explosão te joga pra cima e pro outro lado. Assim. Você vê aquele fogo subindo, assim, ó. Atrás de você. Vai lá, mole, corre, foge. Tô correndo. Tô correndo. Falta de vontade de viver dessa mulher. Então morre no fogo, pô. Morre, pula de volta. O cara que não precisa que ele vai acabar. Tem que tirar 10. Só corre. Ai. Deu 11 mais 4, 15. Beleza, você conseguiu sair lá fora e saiu aquela coluna de fogo atrás assim de você. Na mesma hora a casa explode junto. Porque a explosão da caverna levou o fogo, tinha mais umas 4 caixas de dinamite lá e explode tudo. E lá fora tá chovendo torrencialmente. E fica só aquele fogo assim e tal. Aí você olha pra lá. No meio da madrugada. Tudo. Qual que é a fala final? No meio da madrugada. A única sobrevivente. Ah, Amanda morreu no meio. Morreu todo mundo. Survivor. E aí, a Molly começa a rir vazio. Vai ter uma história pra contar. Exatamente. Desse jeito, ela. Aí, na cena seguinte, meses depois, aparece aquele doutor que vocês foram visitar no corredor. Lembra? Aquele doutor? Que doutor? Explicando. Aquele doutor. Nem lembro. Aquele doutor. Do hospital, que fez parte do hospital. Do hospício, do Arcan, do asilo. E aí, aquele doutor conversando com o... Como é que chama aquele parceiro seu? Ah, o Lloyd. O Lloyd. Aí com o xerife Lloyd, que agora o Lloyd é xerife. É lógico. Pois é, Lloyd. Até agora eu não entendo o que aconteceu. Nós estamos tentando descobrir. Aí o Lloyd pergunta pra ele assim... Pô, mas eu tô tentando fechar o relatório, mas não tem explicação nenhuma. O xerife foi com um monte de gente pra fazenda, mas explodiu. Não sei. Sim, Lloyd. Mas já tem alguns meses que eu tento tirar as informações. Mas veja você mesmo. Essa é a única sobrevivente do que aconteceu. Aí ele abre a porta e tá a mole lá na cara encostada de força. Encostada na parede. Aí o que você tá falando? Não sei. Mãos, mãos! Boca, todos lá! Eu nunca fazia assim, nha, nha, nha. E aí, the end. Típico final do Cthulhu. Doido demais. Então, ah, o Cthulhu tá assim sacando. Quase todo mundo morto, um sobrevivente louco. Eu morri.